com os dons do Espírito, sendo um dos quais falar em línguas ou em outras línguas. Muitos cristãos acreditam que a faculdade de falar em línguas é evidência de sua fé e convicção. Isso pode fazer com que muitos carreguem um fardo sobre seus ombros que outros crentes não têm essa mesma experiência, pois lhes é possível falar em línguas. Embora falar em línguas seja certamente um dos dons do Espírito listados na Bíblia, isso deveria ser tomado como prova de devoção de alguém a Iá? Além disso, se uma pessoa não manifesta todos os dons do Espírito, é porque lhe falta fé? Yahuwah espera que sejamos galardoadores de todos os dons do seu Espírito? Se você gostaria de aprender as respostas a todas essas perguntas e muito mais, ouça o programa de rádio previamente transmitido intitulado Falando em Línguas. Você poderá ouvir esse programa em nosso site ou procurá-lo no YouTube. Então, de onde vem a pergunta da nossa caixa de mensagens diárias de hoje? Vem da Austrália. Aparentemente a Austrália foi o segundo país em todo o mundo a dar às mulheres o direito de votar. Minha filha me mandou uma foto há alguns dias atrás sobre o marcante fato e, se bem me lembro, ocorreu em 1902. Que incrível! Parabéns, Austrália! A pergunta de hoje vem especificamente de Melbourne. E aqui vai uma outra coisa interessante. Um tal de John Batman foi um dos pais fundadores dessa cidade. Batman? Espere um minuto, deixa eu te dar uma outra valiosa informação. Antes dessa cidade receber o nome de Melbourne, ela era conhecida como Batmania. Que nome bacana, e acho que deveriam ter deixado esse nome mesmo. E eu concordo com você. Bem, Cecily, de Batmania, Austrália, escreve, abre aspas, minha família recentemente celebrou a lua nova com alguns amigos da família que também são crentes. Passamos momentos indescritíveis. No entanto, no dia seguinte, uma das minhas amigas me ligou e me disse que se sentia inspirada a compartilhar comigo algo em seu coração que nossa família precisava levar ao Senhor. Ela me disse que da forma que nós rimos e contamos algumas anedotas não reflete muito bem o tipo de fé que professamos ter, especialmente nesses últimos dias em que vivemos da história deste mundo. Já que esses são tempos bastante solenes nos quais estamos inseridos, contar piadas e rir da forma como fazemos em nossa família, de acordo com ela, é inapropriado. Francamente, no começo eu pensei que ela estava brincando e achei engraçado, mas não, ela estava falando sério. Agora não consigo decidir se ainda acho engraçado ou se devo ficar ofendida. Antes de responder algo para ela, pensei em pedir sua visão quanto a essa situação. Eu acredito que estamos vivendo em tempos solenes e ela, então, está certa. Não estávamos rindo de coisas inapropriadas, mas rir e fazer algumas anedotas seria realmente inapropriado para os crentes que vivem nesses últimos dias? Essa é uma pergunta difícil de responder. O problema é que eu não estava lá e não ouvi o que foi dito. Certamente existem algumas formas de humor que os crentes deveriam evitar. Qualquer coisa que seja ofensiva ou blasfema, esse tipo de coisa realmente não seria apropriado para os crentes. E sendo honesto, pessoas diferentes têm visões bastante distintas do que é apropriado e do que não é. Correto. Então, vamos tentar entender o que levou a essa questão. Cecily diz que eles não estavam rindo de nada inapropriado, mas que só estavam rindo e brincando de tudo o que essa amiga estava achando que era inapropriado. Eu já ouvi isso antes. Essa conversa, que não leva a nada, não é algo com que os verdadeiros crentes precisam desperdiçar seu tempo. E você acha isso ofensivo? Bem, quando concordei que existem certos tópicos que são impróprios para os cristãos rirem e brincar, eu tenho que dizer que rir e brincar não é pecado, só porque há uma certa descontração envolvida. Mesmo nos tempos que estamos vivendo? Bem, não. Olha, Chris, vamos colocar isso em perspectiva. Há certas coisas na vida que são por várias razões viciantes. Por exemplo, o que leva alguém a ser viciado em fumar? A nicotina. Certo. A potencialidade ou a vontade de fumar um cigarro é encontrada na nicotina que eles contêm. E o vinho e a cerveja? Qual é a potencialidade dessas duas bebidas? O álcool é o propulsor que faz com que uma pessoa busque por essas bebidas. Verdade. E é por isso que pode ser viciante. Agora, Yahuar tem algo também que possa impulsionar as nossas vontades e desejos, caso queiramos. E assim como a nicotina dos cigarros, esse impulsionamento atrai os crentes a ele. Vamos ver quais são esses estímulos. Vamos abrir no capítulo 8 de Neemias. Agora, Neemias, você deve se lembrar, era o copeiro do rei da Pérsia e recebeu permissão para retornar a Israel e construir o templo. O povo ignorava os requisitos de Iar, e assim uma das primeiras coisas que Neemias fez foi ler para eles o livro da lei. Acontece que no dia em que ele procedeu com a leitura, prefigurava o tempo da lua nova no sétimo mês, ou como é conhecido? Festa das trombetas. Exato, um dia santo. E Neemias leu para o povo o livro da lei e suas consciências foram impressionadas ao verem que não estavam guardando a lei de Iar. Comece, Chris, pelo versículo 9 do capítulo 8 de Neemias. O que ele relata? Tá. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado a Yahuah, vosso Elohim, pelo que não pranteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então você poderia dizer que a solenidade da ocasião e a sensata compreensão de como eles desonraram a Iar foi o que fez as pessoas chorarem. E os cristãos de hoje, ao verem a santidade de Yahuah, têm essa mesma percepção. E como o povo reagiu? Neemias os enalteceu da forma como eles responderam, mediante seus corações contritos? Leia o versículo 10. Ok. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria de Yahuah é a vossa força. Continue lendo e vá até o final dessa passagem, que são os versículos 11 e 12. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e regozijar-se grandemente, porque tinha entendido as palavras que lhes foram explicadas. Israel foi levado ao cativeiro babilônico por transgredir a lei de Iar. E dessa forma, esses judeus que haviam retornado ficaram entristecidos ao perceberem que eles também estavam quebrando a lei de Iar. Certamente na ignorância, mas eles ainda assim estavam transgredindo-a. Sua tristeza pelo pecado era louvável, mas mesmo assim, o que Neemias fala sobre isso? Basicamente, o que ele diz foi para que eles se regozijassem, ou seja, celebrassem. Porque esse dia é consagrado a Iar. E então ele acrescenta: não vos entristeçais, porque a alegria de Yahuah é a vossa força. Isso é o que faz com que sejamos atraídos a Yahuah, a alegria que vem de servi-lo. E eu não estou falando de uma alegria deveras profunda ou extremamente santa para transparecer a alegria da alma. O que eu estou falando é de uma verdadeira felicidade, pois Yahuah quer que tenhamos alegria e sejamos felizes. Não é inapropriado rir, se divertir e até mesmo contar piadas que não sejam inapropriadas. Eu não sou o primeiro a dizer isso, mas vou parafrasear quem disse, que é: os cristãos devem ser as pessoas mais felizes da face da terra. É verdade. Não apenas nossos pecados são perdoados, mas temos ajuda para o tempo presente, bem como esperança para o futuro. Então sim, a alegria, a felicidade, o riso e até as piadas são apropriadas para pessoas felizes, porque nossa força vem da alegria de Yahuah. Agora, eu gostaria de abordar outra situação que presenciei repetidas vezes, que é a tendência de procurar falhas na vida de nossos irmãos na fé. Eu acho que isso, na verdade, começa em um bom lugar. Mas se pudermos entender de onde esse sentimento procede, podemos nos proteger contra isso em nossa própria conduta. Como encontrar falha nos outros começa em um bom lugar? Pelo que me lembro, em Apocalipse, creio que é no capítulo 7, fala sobre 12 mil de cada tribo sendo selados. Há uma nova tribo, que é a tribo de José. Isso porque a tribo de Dan foi deixada de fora. E quando olho para o que Jacó tinha a dizer em seu leito de morte sobre Dan e as peculiaridades que foram alimentadas naquela tribo, vemos que o propósito que devemos buscar falhas em outras pessoas é para fazer uma autoanálise em nós mesmos. Então, novamente, como a busca por falhas pode vir de um bom lugar? Eu não disse que vem de um bom lugar, mas pode começar por aí. O que quero dizer é que alguns dos cristãos mais conservadores, sinceros e dedicados são também aqueles que costumam ser os mais críticos. Isso soa contraditório e vamos então analisar como isso acontece. Cristãos sinceros, fiéis e dedicados geralmente têm a visão mais clara e a compreensão mais profunda da santidade de Yahweh. Ao verem sua elevada santidade, eles também veem claramente suas próprias deficiências. Agora, não é muito bom identificarmos nossas falhas e fragilidades, pois Satanás está pronto para usá-las e distrair-nos. E a maneira como ele faz isso é redirecionar sua atenção para outros crentes. Oh, ele diz, você se sente culpado por isso ou por aquilo? Olhe para o senhor fulano de tal. Ele é ainda pior do que você porque ele faz coisas além do que você faz. Olhe para a senhora tal e tal. Ela é bastante mundana porque ela se veste assim e assim. Dessa forma, comparando-nos com os outros, ele faz com que nos sintamos muito bem com nós mesmos. Isso desvia nossos olhos de Cristo, ao mesmo tempo em que nos enche de orgulho espiritual. É uma verdadeira armadilha. Agora, não sabemos todas as circunstâncias que levariam essa irmã em Cristo a sentir que precisava falar com Cecília e repreendê-la. Repreenda e critique-a. Por rir e brincar. E não quero especular sobre os motivos de outras pessoas, pois é uma armadilha fácil de cair e uma maneira rápida e fácil de começar a encontrar falhas em nossos semelhantes. Mas por qualquer motivo, ela sentiu a necessidade de compartilhar suas críticas contra Cecília, que obviamente se sentiu ofendida. Ela não estava fazendo a obra de Cristo ao apontar falhas em uma irmã em Cristo. Vamos abrir em Apocalipse 12. Nesse capítulo, João recebe uma visão de uma guerra no céu, onde Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. E o dragão, que o versículo 9 nos diz ser, na verdade, Satanás, é vencido, e ele e seus anjos são lançados na terra. Agora leia o versículo 10. O que diz? Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Satanás é o acusador dos irmãos. E quando encontramos falhas, criticamos e acusamos nossos irmãos e irmãs em Cristo, estamos nos unindo a Satanás para fazer seu trabalho. Cristo era uma pessoa muito amorosa, gentil, que não julgava e que aceitava diversas pessoas que eram rejeitadas. Na verdade, essa é uma das razões pelas quais os fariseus o criticaram. E se quisermos ser como Cristo, ocorrerá o mesmo conosco. O que ele disse à mulher apanhada em adultério? Nem eu tampouco te condeno. Os fariseus não gostavam de Cristo porque ele aceitava aqueles que eles rejeitavam. Nós quase temos a sensação de que se Cristo tivesse sido indiferente e crítico, eles o teriam aceitado. Mas ele não era assim. Ele acolheu todos os que se achegaram a ele, porque é assim que Yahweh age. E se quisermos ser como o Pai, e se quisermos refletir sua imagem para o mundo, não iremos fazer isso saindo por aí e destruindo ou criticando os outros. Você já notou que o que muitas vezes é criticado é o fracasso de uma pessoa em viver de acordo com os padrões de outra pessoa que ela impõe para si própria? Não são os padrões da Bíblia, mas o que achamos que precisamos fazer para viver de acordo com os padrões da Bíblia. Eu já notei isso, sim. É o farisaísmo mostrando suas garras. Na realidade, os reclamos da Bíblia são bastante simples. Por que você não lê isso para nós? Está em Miqueias 6, versículo 8. Eu conheço esse verso de cor. É um cântico bíblico que cantamos em nossa família. Diz: ele declarou, ó homem, o que é bom e que é o que Yahweh pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Não estamos amando a misericórdia e não estamos caminhando humildemente quando criticamos os outros por não viverem de acordo com nossas regras autoimpostas. Lembrem-se que, de acordo com João 16, é o trabalho do Espírito Santo convencer os outros do pecado. Esse é seu trabalho, não o nosso. Nosso trabalho é fazer justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Yah. Obrigado. Eu também notei que, frequentemente, os cristãos mais conservadores são os mais críticos dos seus semelhantes. Isso realmente ajuda a explicar a psicologia por trás disso. E você está certo. Não é nosso trabalho condenar os outros por suas falhas. Isso ajuda a colocar tudo em perspectiva. Obrigado, Cecily, por nos enviar uma ótima pergunta. Se você, caro ouvinte, tiver alguma dúvida, comentário ou pedido de oração, basta acessar o nosso site e clicar no ícone Rádio WLC no www.worldlastchance.com/português. Olá, eu sou Laura Lee com sua promessa diária da palavra de Iá. Harlan D. David não era o que você chamaria de uma pessoa com um sucesso incontestável, e ele ainda era muito jovem quando seu pai morreu. A família não era rica e foram anos muito difíceis. Com apenas 6 anos de idade, o menino ficou a cargo dos irmãos menores, enquanto sua mãe trabalhava para sustentar a família em uma fábrica de extrato de tomate. Ela frequentemente ficava fora por dias a fio, deixando as crianças que lutavam pela sobrevivência buscando algo para comer. Quando jovem, Harlan trabalhou em diversos lugares, que ia de trabalhador rural a frentista de posto de gasolina. Por um tempo, ele foi motorista e também trabalhou com uma pessoa que alimentava locomotivas a vapor. Ele até mesmo foi um vendedor de seguros por um tempo. Mais tarde, Harlan abriu um hotel e um restaurante, que foram posteriormente destruídos em um incêndio. Ele conseguiu reconstruí-los, mas foi forçado a fechar seus negócios quando o gás passou por um racionamento e o turismo praticamente parou durante a Segunda Guerra Mundial. No ano de 1947, ele e sua esposa se divorciaram. Por qualquer definição, Harlan poderia ser considerado um fracasso. Mas ele tinha algo a seu favor. Ele contava com uma receita que havia aprimorado e que seus amigos e familiares gostaram muito. Ele decidiu que isso era uma coisa que ele poderia vender. E então, já com 60 anos, Harlan começou a viajar pelos Estados Unidos. Ele preparava sua receita peculiar e ele as oferecia sem custo algum aos restaurantes. Tudo o que eles precisavam fazer era pagá-lo uma pequena quantia em dinheiro por cada porção que vendiam. Hoje chamamos isso de franquia, mas na época essa era uma ideia nova e revolucionária e que não era muito popular. Viajar e preparar as amostras era demorado e caro, e 1.009 restaurantes disseram que não queriam aceitar sua oferta. Mas Harlan acreditou em seu produto. Finalmente, o 1010º restaurante aceitou sua proposta. A partir daí, mais e mais restaurantes começaram a aceitar sua oferta, e sua franquia já fazia parte de muitos estabelecimentos. Em 2022, a franquia de Harlan havia se espalhado para 24.998 pontos de vendas em 146 países ao redor do mundo. Provavelmente, Harlan é conhecido como o Coronel Harlan David Sanders, o fundador do Kentucky Fried Chicken, ou KFC, como agora todos o conhecem mundialmente. Em 1 Coríntios 9, Paulo diz, abre aspas, "Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível." Hebreus 12, versículos 1 e 2 diz, "Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé e a Yahushua, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está sentado à destra do trono de Iá. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las." Bem, esta foi uma discussão interessante que tivemos hoje. E obrigado, Will. Acho que, falando por mim, isso ressalta a importância de basear toda e qualquer doutrina nas escrituras, bem como garantir que nossas crenças sejam consistentes com toda a luz revelada. Não queremos nos apegar ao erro só porque o herdamos. Isso é verdade. Isso me lembra daquela passagem do Antigo Testamento que diz, "Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável." Sim, Isaías 58:12. E a maneira como fazemos isso e a maneira como edificamos as antigas ruínas é indo às escrituras e certificando-nos de que nossas crenças sejam baseadas apenas na Bíblia. Sola Scriptura, a Bíblia e a Bíblia somente. E essa deve ser sempre a nossa regra de fé. Junte-se a nós novamente amanhã. E até lá. E lembre-se, Yahweh te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. A World Last Chance está comprometida em levar o Evangelho do Reino de Yah a todo mundo. Profecias e eventos atuais indicam que o Salvador retornará em um futuro bem próximo. E após a sua vinda, os santos serão brindados com a imortalidade. E o Reino de Yah será estabelecido aqui nesta terra. Não há tempo a perder. Aceite hoje o dom da salvação e permita que Yahweh o cubra com a justiça de Cristo. Este programa, bem como os episódios passados na WLC, estão disponíveis em nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção Rádio WLC na parte superior direita da página inicial. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade no WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em face do iminente retorno de Cristo. Você tem alguma dúvida bíblica sobre os programas WLC? Mande para nosso WhatsApp a palavra dúvida, seguida de sua pergunta. O número é 84 98831 1021. 84 98831 1021. Entraremos em contato diretamente com você para responder. Não tenha dúvida, a última chance é a verdade. Você está em sintonia ou conectado com a Rede Fé, a rede de rádios digitais do Brasil, transmitindo em multiplataforma para mais de 5 milhões de ouvintes e web espectadores em qualquer lugar. Na Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, em 102,7, 107,7 e 102,1. E onde você estiver, em todo mundo, pela Rede Fé Digital, redefé.com. São Paulo, Brasília, Teresina, São Luís, Maceió, Recife, Salvador, Curitiba, Florianópolis, Aracaju, Belém, Porto Alegre, Boa Vista, Rio Branco, Porto Velho, João Pessoa, Rio de Janeiro, Manaus, Palmas, Macapá, Vitória. Em todos os estados brasileiros. Primeiro lugar em audiência. Baixe o aplicativo da sua região. Siga nas redes sociais. Rádio Rede Fé. Rádio Rede Fé. Ouça, compartilhe e seja livre. Ouça também Rede Fé Internacional. Rede Fé Internacional. 24 horas por dia. Baixe o app. Com fé, tudo é possível. Rede Fé. Rede Fé. Sua rádio. Desde 2004, em www.redefé.com, o mundo inteiro pode ouvir a Rede Fé. Ouça e seja livre. Rede Fé. Com fé, tudo é possível. São muitas rádios, mas apenas uma é a fé. A rádio que fala sinceramente ao seu coração. Rede Fé, 9 horas e 5 minutos, horário de Brasília. Conexão. Conexão Rede Fé. O programa a seguir é uma produção independente, de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance. Direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. O desejo de todo cristão ao longo dos últimos 2000 anos é de ver o retorno do Salvador e de estabelecer seu reino eterno aqui nesta terra. E os acontecimentos no mundo revelam que isso acontecerá muito em breve. Continue ouvindo para aprender como você pode se preparar espiritualmente para os eventos finais desta terra. Rádio WLC, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecida em face do iminente retorno de Cristo. Você é preconceituoso? Você admitiria se fosse? Ou talvez uma pergunta melhor seria: você estaria ciente disso se você fosse? Olá, eu sou Cris Eluca e você está ouvindo a rádio World Last Chance. Hoje, o Will Santos tem um tema bem interessante para apresentar para nós. Ele vai discutir uma área de nossa crença, ou talvez eu deva dizer, de nossa prática diária, que a maioria dos cristãos tende a evitar como sendo bastante judaica. Ele vai falar sobre a Torá e qual é o dever do cristão em relação à lei de Moisés. Isso é algo que ainda deve ser observado? Ou apenas parte dela? Continue nos ouvindo para descobrir. Depois, a Laura Lee tem uma outra promessa da palavra de ar para compartilhar com nossos ouvintes. Fique ligado. E o programa de hoje, o preconceito do cristão e a Torá. Então, eu sei que você gostaria de hoje falar sobre a Torá, mas e onde entra a parcialidade ou preconceito? Em seu entendimento, você acha que os cristãos são preconceituosos? Isso é exatamente o que penso. Mas de quem? Dos judeus? Ou algum outro grupo? Acho que não importa onde você vá no mundo, você encontrará pessoas que gostam de menosprezar os outros. Por exemplo, eu conheci uma pessoa da Uganda que fez faculdade de medicina na China. Ele me disse que um dos lugares mais preconceituosos que ele havia se deparado era a China, embora tenha deixado claro que muitas pessoas que conheceu lá foram muito bacanas. Bem, sim, não importa onde você vá, você encontrará pessoas assim. Eu estava conversando com alguns equatorianos que criticaram em grande medida os colombianos e peruanos. Mas outros equatorianos que conheci são as pessoas mais calorosas e gentis que você não se arrependeria de conhecer. Acho que onde quer que você vá, você encontrará pessoas que suspeitam ou não gostam daqueles que não são da mesma raça ou nacionalidade. Conheço uma mulher incrivelmente instruída, indiana de sangue, que nasceu na Alemanha, mas que fora criada na Inglaterra. Ela me disse que, depois do Brexit, ela se sentiu muito mal recebida no país em que passou toda a sua vida. Mas, novamente, nem todo mundo é assim. Não, não são todos. E existem diferentes tipos de preconceito, pois nem tudo é orgulho racial ou nacionalista. Deixe-me compartilhar uma história para ilustrar. Um homem chamado Eliyahu Skoslas concluiu o ensino médio aos 15 anos e aos 21 trabalhava na Wall Street, na cidade de Nova York. Então, super inteligente e rico. Sim, e uma pessoa bastante jovem. Nos fins de semana, ele gostava de se entreter com carros antigos, consertando-os e colocando-os para andar. Eram coisas do gênero. E com certeza essa era uma de suas paixões, e ele provavelmente gastava muito de seu tempo mexendo com isso. Mais ou menos. Bem, um fim de semana, um amigo veio e contou sobre um novo carro esporte que deveria ser lançado, e que poucos teriam acesso para testá-lo. Agora não se esqueça que Eliyahu era um jovem e que tinha muito dinheiro, e que gostaria de ser o primeiro de seus amigos a adquirir aquele carro esporte. Então, com o macacão todo engraxado, ele pula para dentro de um daqueles carros antigos que ele acabara de colocar para rodar, e vai até a concessionária local para conhecer o tal carro esporte. E é claro que ao chegar ao seu destino, tudo o que eles veem é um garoto todo sujo. Vestido com um macacão velho e engraxado. Correto. E, consequentemente, nenhum dos vendedores lhe procurou para dar-lhe algum tipo de assistência. Assim, ele pede para falar com o gerente, mas é informado de que esse se encontra ocupado. Bem, nesse instante, outro vendedor, que por acaso pertence a uma minoria racial, vê o que está acontecendo e se aproxima, iniciando um diálogo com um jovem rapaz todo sujo e que ninguém deu a mínima. Ele é educado e prestativo e se dirige até o fundo da loja para falar com o grande e poderoso que está muito ocupado para prestar auxílio a um simples cliente. Quando o vendedor volta, ele parece um tanto envergonhado e diz que eles provavelmente poderiam fazer um pedido especial, mas que isso exigiria um adiantamento substancial, o equivalente a mais de 60 mil reais em dinheiro de hoje. Isso seria somente para fazer o pedido. É muito dinheiro para um garoto pobre. Obviamente, eles estavam achando que ele não tinha tanto dinheiro assim. Verdade. Então, ele diz que está tudo certo e começa a perguntar sobre quais opções estariam disponíveis. Mas é claro que ninguém, com exceção daquele educado vendedor, estava levando o Eliyahu a sério. Na verdade, ele conseguia ver os outros vendedores dizendo coisas ao vendedor que lhe atendia e que o deixava corado de vergonha. Provavelmente dizendo que ele estaria perdendo seu tempo com uma pessoa que nunca poderia comprar um carro esportivo tão caro. Provavelmente era isso mesmo que eles estavam pensando. Mas na manhã da segunda-feira seguinte, Eliargo informa seu chefe de que vai se atrasar para o trabalho e em seguida passa pelo banco para pegar um cheque administrativo no valor necessário para fazer o pedido do carro em questão. Ele chega à concessionária vestindo um elegante terno de magnata e surpresa, surpresa. Todos os vendedores vão para cima dele, fazendo as honras da casa, indagando se ele precisava de ajuda, etc, etc. Ele pergunta pelo educado vendedor, mas é informado que ele está fora. Tudo bem, diz Eliarro sentando-se. Eu vou esperar por ele. Nos 5 a 10 minutos que ele espera por seu vendedor, todos os outros vendedores que o ignoraram no dia anterior tentam puxar papo, mas ele os ignora. Por fim, entra o vendedor que lhe atendeu no dia anterior, trazendo em uma bandeja café e rosquinhas. Obviamente, um homem que não tinha uma posição de destaque, mas que talvez seria um tipo de garoto de recados. Concordo com você, Chris. Assim, os outros vendedores vão ao encontro de seu colega e o informam que Eliarro o está esperando. E fica claro que ele não reconhece o tal homem bem arrumado, que vestia um terno impecável, até que Eliarro tirasse um cheque de sua pasta e dizê-lo para que ele fizesse um pedido especial do carro Sport, sobre o qual eles haviam conversado no dia anterior. Aposto que essa atitude chocou todos que trabalhavam naquele lugar. Com certeza. Agora há vários tipos de preconceito ocorrendo nessa história. Havia algum tipo de preconceito racial em que os outros vendedores, obviamente, relegavam ao vendedor menos favorecido a levar recados e a atender àqueles clientes em potencial e mais simples com os quais eles não queriam atendê-los. Como um pobre rapaz vestindo com roupas toda engraxada. E ainda a ideia preconcebida de um jovem vestido com um macacão todo sujo e com a aparência de alguém como sendo de baixa renda. Provavelmente não seria um cliente que valesse a pena dispensar nossa atenção. Ou seja, ele seria um cliente que não encheria os olhos de muitos vendedores, pois esses preferem clientes que consideram ser de maior poder aquisitivo. Eu gostaria de ter visto a cara deles quando um dos vendedores menos privilegiado acaba fazendo uma venda muito lucrativa em cima de um jovem que nenhum deles queria dispensar atenção. Nem me fale. Meu ponto é que estamos todos acostumados a pensar em preconceito em termos de raça, mas pode haver outros tipos de preconceito, e os cristãos, em geral, são tão culpados por eles como qualquer outra pessoa. De fato, a maioria dos cristãos é, surpreendentemente, bastante antissemita. Mas espere só um minuto. Como você pode dizer isso? Em programas anteriores, nós falamos sobre quantos cristãos se voltam para os judeus de hoje como se pudessem ganhar alguma luz nas tradições exercidas por eles. Sim, mas eles são uma minoria. Eu estou falando sobre o cristianismo tradicional. Ainda não tenho certeza se concordo com você sobre isso, pois muitos evangélicos são grandes apoiadores de Israel. Eles até enviam suas ofertas para apoiar a reconstrução do templo em Jerusalém e esse tipo de coisas. Você está certo, e isso faz com que suas crenças sejam levadas à ideia de que o terceiro templo deve ser construído antes do retorno de Cristo. Mas, na verdade, quando tentamos convencê-los por meio das Escrituras de que certas leis do Antigo Testamento ainda devem ser observadas, eles simplesmente dão um passo atrás. Isso é verdade. E não é só que a maioria dos cristãos acredita que a lei foi pregada na cruz. Quando mostramos a eles a evidência de que a lei ainda é válida, eles insistem em dizer que isso se aplica somente aos judeus. Mas isso só se aplica a eles mesmos? Ou isso é algo em que queremos acreditar só para não parecermos tão judeus? Abra no capítulo 3 de 2 Timóteo e leia os versículos 16 e 17. Acredita-se que esta seja a última epístola de Paulo escrita por volta do ano 67 da Era Comum. Leia, por favor, assim que você a encontre. Ok. Toda a escritura é inspirada por Yahuwah e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Iá seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Os estudiosos discordam de quando os livros do Novo Testamento foram escritos, mas acredito que seja seguro dizer que nem tudo foi escrito no ano 67. Na verdade, as missivas de Paulo eram apenas cartas, e nada do Novo Testamento havia sido compilado até aquele ponto. Então, a que escritura ele está se referindo aqui? Bem, Teria que ser o que chamamos de Antigo Testamento. Exatamente. E lembre-se que o livro de 2 Timóteo foi provavelmente a última carta que Paulo escreveu antes de ser martirizado. Ele tinha uma teologia solidificada. E o que ele estava fazendo? Para onde ele estava apontando os seus leitores? Ele estava direcionando os seus leitores para o Antigo Testamento, pois, na época, era tudo o que eles tinham. Tudo bem. Então vamos pensar sobre o que está nos livros do Antigo Testamento. Nós temos os profetas maiores e os menores, bem como temos os livros de poesias e os livros de história. E todos são muito bons. Mas quais livros contêm as instruções reais nas quais a cultura hebraica e, posteriormente, a cultura cristã primitiva foram baseadas? Devem ser os livros de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. Que é a Torá, você poderia considerar todo o Antigo Testamento como sendo as instruções de Yah, mas tradicionalmente os primeiros 5 livros da Bíblia são chamados especificamente de Torá. Muitos cristãos hoje são tão sutilmente antissemitas que você até mesmo poderia sugerir que a Torá ainda deveria ser observada, mas que eles te atacariam e começariam a acusá-lo de ser legalista e de desprezar a morte de Cristo na cruz. Mas você sabe o que a palavra hebraica Torá realmente significa? Você quer dizer na Bíblia e na lei? Sim, na Bíblia. Ela pode ser traduzida de várias formas, mas também pode ser traduzida simplesmente como instruções. A palavra Torá significa as instruções de Yah sobre como devemos viver nosso dia a dia em harmonia com a sua vontade. Que crente que ama Yahuar não gostaria de saber como agir dessa forma? Bem, há algumas partes na Torá que eu acho que todos os cristãos concordam que ainda são válidas. Não minta, não trapaceie, não roube, não mate ou cometa adultério, não tire vantagem de alguém só porque você está em uma posição de poder sobre eles e esse tipo de coisas. Correto. Isso é apenas fazer com os outros o que você gostaria que fizessem a você. Mas há outras instruções contidas na Torá que os cristãos hoje... digamos apenas que eles acham mais conveniente pregar na cruz todas essas outras instruções. O sábado, é óbvio, seria um deles, e que está relatado lá em Êxodo 20, versículos 8 a 11. Mas no que mais você está pensando? Cris, não vamos ter pressa em falar sobre o sábado, pois esse é um tema que precisamos nos demorar um pouco mais. A maioria dos cristãos se assusta com a ideia de reverenciarmos o nosso Criador no sábado do sétimo dia. Em virtude de como ele está disposto no calendário moderno. Quando demonstramos como esse dia é disposto dentro do calendário bíblico, há pessoas que denigrem esse dia e alegam que o sábado deve ser encarado como qualquer outro dia. Bem, não é apropriado pensar assim, mas em Apocalipse 14 nós temos claramente o primeiro anjo declarando: temei a Yahuar e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Essa é a linguagem do quarto mandamento. Êxodo 20 claramente baseia o direito de Yahuar de ser adorado pelo fato de que ele é o criador dos céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. É um todo perfeito, não é mesmo? E Yahweh continua sendo o criador de tudo, bem como de ter o direito de ser adorado. E ele tem o direito de ser adorado no dia em que ele escolheu como tal, e ele nunca muda. E o que mais? Bem, o relato de Levíticos 11 traz algumas instruções que foram registradas de animais que não deveriam ser consumidos pela humanidade. Essa instrução não é bem recebida caso você goste de camarão, marisco ou da carne de porco. E as festas? É um outro tema bastante complexo. E sempre o será. A maioria dos cristãos continua insistindo que as festas foram dadas apenas para os judeus. Fato esse que eu gostaria de deixar esse argumento de lado de uma vez por todas. Abra em Levítico 23 e leia os versículos... comece pelos versículos 1 e 2. Ok. Disse Yahuah a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas de Yahuah que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. Festas de quem? As festas de Yahuah. E a primeira festa listada no versículo 3 é a... É a festa do sábado do sétimo dia. Perfeito. E os versículos 4 e 5 dizem: são estas as festas fixas de Yahuah. As santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado, no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa de Yahuah. As pessoas hoje se referem a ela como a Páscoa dos judeus, mas a Bíblia não. A Bíblia a denomina como a Páscoa de Yahuah. As festas são dias e momentos de adoração ao Criador. São suas festas e momentos bastante espirituais que nos lembram de eventos importantes na história da salvação. E o Antigo Testamento não diz em algum lugar que os redimidos se reunirão na Nova Jerusalém todos os anos para celebrar a festa dos tabernáculos? Sim, está na verdade em Zacarias 14, versículo 16. E com isso em mente, eu gostaria de gastar o resto do nosso tempo repassando vários pontos sobre do porquê a Torá ainda é relevante para os cristãos hoje e do porquê devemos dar muita atenção nessa parte das Escrituras, porque, como Paulo disse, ela tem muito a nos ensinar. Tudo bem, vamos fazer uma pausa rápida e quando voltarmos, vamos mergulhar fundo nisso. Voltamos já já! Cada dia que passa nos aproxima daquele dia glorioso que todo cristão espera desde que Yahushua foi levado ao céu. E esse será o seu retorno, o qual estabelecerá o reino eterno de Yah nessa terra. Porém, não é nenhum segredo de que haverá dias difíceis para que passemos entre o agora e até que aquele grande dia se torne uma realidade. De fato, os problemas crescentes no mundo atual revelam que os eventos estão se alinhando para o cumprimento das profecias de Apocalipse concernentes aos últimos dias. Os crentes estão enfrentando tempos difíceis e mesmo dias de grandes ameaças. Certamente um perigo espiritual, mas também físico. Uma maneira de fortalecer sua fé em tempos de grandes riscos seria focar nas maneiras milagrosas que Yahweh operou na vida de muitos outros. Procure pelo vídeo da WLC intitulado Habitando no Lugar Secreto do Altíssimo. Sua fé será fortalecida ao ver a proteção amorosa de Yahweh para uma família ameaçada pelo maior furacão já registrado no Oceano Atlântico. Mais uma vez, o título é Habitando no Lugar Secreto do Altíssimo. Os vídeos da WLC podem ser assistidos em nosso site no www.worldlessons.com/português ou no YouTube. Assista hoje e lembre-se, o que Yah fez por outros, ele fará por você também. Estamos de volta! Qual é a sua primeira razão para alegar que os cristãos modernos não deveriam ser tão ávidos em rejeitar a Torá? Por que você diria que ela ainda produz seus efeitos para os crentes de hoje? Além da declaração de Paulo de que toda a escritura é inspirada por Yah e é proveitosa para instruir na justiça, bem, uma razão muito boa é que a Torá é totalmente voltada a Yahushua, ou seja, Ele é o centro. E é para Ele que todas essas instruções apontam, o Cordeiro de Yah, que tira o pecado do mundo. Vamos dar uma olhada no capítulo 5 de João. João 5. Esta é a história que fala sobre um paralítico que foi curado por Yahushua no tanque de Betesda. Agora, como você deve se lembrar, Chris, o milagre da cura aconteceu no sábado. E então os judeus ficaram muito descontentes com o mestre. Sim, eu imagino, versículo 16. E os judeus perseguiam Yahushua porque fazia estas coisas no sábado. Então eles entram nessa grande discussão onde os judeus acusavam Cristo de violar o sábado e tentavam abrir seus olhos para o verdadeiro significado do sábado e o verdadeiro significado da lei de Moisés, a Torá. Eles afirmavam estar defendendo seus estritos preceitos. Vamos ver o que Yahushua tinha a dizer sobre Moisés e a lei, que era a Torá. Leia os versículos 45 a 47 de João 5. Tá. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque, se de fato cresseis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? E sobre quem Moisés escreveu? Ele escreveu sobre Yahushua. E que melhor razão para estudar a Torá do que obter percepções mais profundas sobre o caráter e a missão de Yahushua para nos salvar? Nós tendemos a ver os livros de Moisés como nada além da pré-história inicial de Israel e do mundo, seguida por uma lista de preceitos levíticos. Mas os livros de Moisés vão mais além. É aqui que lemos pela primeira vez sobre a promessa de um Messias que salvaria o mundo. E são nos ritos do Antigo Testamento e nos serviços do tabernáculo que encontramos simbolizado todo o plano de redenção do qual Yahushua é parte integrante. Ele era simbolizado pelos sacrifícios que eram oferecidos diariamente. Na verdade, você sabia que Moisés é o primeiro a nos dizer o nome do Salvador? Sério? Não, eu não sabia disso. Onde que encontramos esse relato? Abra em Êxodo 15. Em Êxodo 14, temos o relato da travessia do Mar Vermelho. E em Êxodo 15, os israelitas estão se regozijando por terem sido salvos do exército egípcio que os perseguiam. Leia os dois primeiros versículos de Êxodo 15. Tá. Então, entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico a Yahuá, e disseram: Cantarei a Yahuá, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Yahuá é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Eloá. Portanto, eu louvarei. Ele é o Eloá de meu pai. Por isso, o exaltarei. Você percebeu o que está sendo dito nesses versos? Hã? Não. Está no versículo 2. Yahuá é a minha força e o meu cântico. Ele foi por salvação. A palavra salvação em português é retratada no hebraico como Yeshua. Na verdade, o nome Yahushua significa literalmente a salvação de Yahuá. Esta é apenas uma única referência a Yahushua na Torá. Mas quando começamos a cavar, encontramos literalmente centenas de referências a ele, principalmente em símbolos. Como Yahushua disse, Moisés escreveu sobre Yahushua. Então, se cremos em Yahushua, vamos crer também nas palavras de Moisés. E se rejeitarmos as palavras de Moisés, estaremos também rejeitando as palavras de Yahushua. Não nos é possível conceber a figura de Cristo sem a Torá, pois simplesmente não bate. Bem, e como você mencionou anteriormente, as festas de Yahuá são celebrações importantes na história da salvação. Yahushua está ligado em todo esse processo. O sábado em si é um símbolo do descanso que é concedido aos crentes quando eles param de lutar e tentar se salvar por seus próprios esforços. Ou pelo que eles se abstêm, ou seja, salvação pela abstinência. Inclui isso também. Muitos cristãos dizem: celebramos a ressurreição de Cristo no domingo, mas nós o adoramos e prestamos culto a ele todos os dias, e devemos adorá-lo todos os dias. Mas há mais coisas envolvidas no mandamento do sábado do que apenas adorar nesse dia em específico. Também devemos deixar de lado nossas atividades laboriais, nossa rotina diária normal de correria e descansar. Você poderia dizer que o sábado é a celebração semanal de Yah? Isso é exatamente o que o sábado é. Portanto, toda vez que descansamos no sábado, estamos confirmando nossa fé na mensagem do Evangelho, mesmo quando celebramos as festas anuais. A Páscoa relembra a morte de Cristo nesse período. A festa das primícias relembra sua ressurreição dentro dessa celebração, como as primícias de todos os que são salvos. O Pentecostes, é claro, lembra o derramamento do Espírito Santo, enquanto que as festas de outono aguardam os eventos que cercam seu retorno e o estabelecimento do reino eterno de Yah. Isso é muito interessante. Eu nunca fiz nenhuma conexão lúcida de como a Torá é totalmente centrada em Yahushua. E é óbvio que não teríamos nenhuma intenção de dar um basta nessa ideia ao pregá-la na cruz. Especialmente não por meio das palavras de Paulo, que dizem que toda a escritura é dada para nossa instrução. Então, qual é a próxima razão pela qual os cristãos modernos devem dar mais atenção à Torá? Pelo simples fato de que o próprio Yahushua observou e ensinou que a Torá contempla em suas linhas. Você está certíssimo, Will. Yahushua foi um judeu observador da Torá, não foi? Com certeza foi. Os evangelhos contêm histórias do mestre e de como ele ia à sinagoga no sábado. Ele também celebrou as festas anuais, incluindo, curiosamente, o Hanukkah, que não é uma das festas de Yah, mas foi uma celebração de rememoração instituída durante o período intertestamentário dos Macabeus. E não devemos esquecer que os primeiros cristãos, os cristãos apostólicos, tinham a mais pura teologia e que também eram observadores da Torá. Isso é verdade. Eu tenho uma citação aqui do Dr. Bradford Young. Ele é professor de literatura bíblica em estudos judaico-cristãos. Eu acho que ele descreve muito bem esse pensamento. Está aqui, Chris. Leia para nós onde eu identifiquei com um asterisco. Ok. Muitas vezes vemos Yahushua em um vácuo histórico com o resultado de que transferimos nossos valores e preocupações ocidentais do século XXI para ele. Tendemos a transformá-lo em um bom metodista, católico, batista, anglicano, pentecostal ou qualquer outra orientação denominacional que possamos ter. O histórico e a Rushwa permanece um judeu. Sua fé e obediência a seu Pai Celestial tinham como centro o precioso dom dado no Monte Sinai, a Torá. Uau, que fala incrível! Eu, na verdade, nunca analisei antes essa concepção dessa maneira. O próprio Cristo deixou bem claro que ele não veio para abolir a Torá. Se a Torá fosse realmente pregada na cruz, o Salvador teria dito isso. Bem, sim. Essa é uma grande mudança no foco e na prática teológica. Você pensaria que se a lei, a Torá, realmente tivesse sido cravada na cruz, ele teria ensinado tal fato. Mas ele não fez. Qual é, Will, aquele versículo onde ele diz que não veio para abolir a lei? Está em um dos evangelhos. Creio que está em Mateus 6. Não, 5. Mateus 5. Ok, tudo bem. Deixa-me ver aqui. Ah, já achei. O texto é o de Mateus 5, versículo 17, que diz: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Fecha aspas. Nossa, não acredito que reste alguma dúvida quanto ao que foi dito nesse verso. Ok, não pare por aí, continue. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei. Até que tudo se cumpra, aquele, pois que violar um destes mandamentos, posto que dos menores e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Você quer que eu continue, Will? Só mais um verso. Tá, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Em nenhum lugar nesses versos é dito algo sobre tudo ser cumprido ou cravado na cruz. Na verdade, a morte e ressurreição de Cristo só nos leva por meio das festas da primavera. Já as festas de outono não tiveram seu cumprimento no período da vida de Cristo. O tipo não encontrou o antítipo para as festas de outono. E o que ele disse? Nem um jota ou um tio jamais passará da lei. Até quando? Até que tudo se cumpra. E tudo ainda não se cumpriu. Acho interessante que ele disse que até que o céu e a terra passem. Obviamente, isso ainda não aconteceu, mas também não é apenas uma expressão externa, porque, de acordo com o Apocalipse, chegará o tempo em que o céu e a terra que temos agora passarão. Dê-me apenas um momento para que eu abra lá. Esse é um bom ponto. E obrigado por nos lembrar sobre isso. Eu sempre vi isso, mas com uma expressão que foi usada apenas para criar uma ideia. Mas você está certo. Vamos lá. Apocalipse 21, versículo 1. Ouça o que diz. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Continue lendo. Vamos pegar todo o contexto. Tudo bem. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Yahuá, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Yah com os homens, Yahuá habitará com eles. Eles serão povos de Yahuá, e Yahuá mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa é uma informação bastante preciosa. O céu e a terra ainda não passaram e nem tudo foi cumprido. Portanto, sabemos que a lei ainda não cumpriu seu papel. Além disso, obviamente, a morte, a tristeza e o choro ainda não passaram. Ainda temos dor e sofrimento. Essa é a nossa indicação de que a lei ainda não passou ou foi cumprida, abolida ou como você quiser chamá-la. E aquela passagem de Zacarias, onde diz que aqueles que ficarem irão adorar a Yahuá na festa dos tabernáculos. Isso se aplica apenas para o milênio? Ou também depois na nova terra? Essa é uma boa pergunta, Chris. Honestamente, eu não sei. Mas deixe-me te perguntar o seguinte. Por que você não gostaria de se reunir na capital do universo todos os anos para louvar e honrar o Criador, cujo amor e alto sacrifício tornaram possível sua existência eterna? Por que você não gostaria de comemorar o estabelecimento de seu reino eterno? Isso é verdade. Mesmo como humanos fazemos isso. Não faz muito tempo que os britânicos comemoram o jubileu de platina da Rainha Elizabeth e dos seus 70 anos de trono. Eu certamente vislumbro os remidos ávidos a realizar tais celebrações em honra a Yahuá. Eu concordo com você. E outra coisa a lembrar é que Yahushua veio como nosso exemplo. Mais do que nosso Salvador, ele também é nosso exemplo de como devemos viver. A própria palavra cristão significa seguidor de Cristo. Abra crise em 1 João, por favor. 1 João capítulo 2. Se Yahushua é o nosso exemplo, e se devemos andar como ele andou, então também guardaremos ou observaremos a Torá. 1 João 2? Sim, versos 3 a 6. Leia, por favor. Ok. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Yahuah. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Você quer ser como Cristo? Você quer que seu caráter reflita a imagem divina, assim como a dele? Então você precisa obedecer à lei divina, assim como Yahushua o fez. Lembre-se de que a lei divina é simplesmente uma transcrição do caráter de amor de Yahuah. Quando obedecemos a sua lei, quando alinhamos nossas vidas com suas instruções, sua Torá, nós o honramos e nossas vidas refletirão a imagem divina. Isso nos leva ao terceiro ponto do porquê os cristãos devem abraçar a Torá, e isso é o que os apóstolos tanto ensinaram quando guardaram a Torá. Bem, quando pensamos sobre isso, por que eles não o fariam se o rabino que andava com eles diariamente, Yahushua, agiu assim? Então, ao imitá-lo, eles fariam o que ele fez. É verdade. Os cristãos apostólicos guardavam o sábado, celebravam as festas, abstinham-se de alimentos impuros e, consequentemente, eram seguidores de Cristo e observadores da Torá. E não foi porque eles simplesmente não entenderam. Os apóstolos tiveram Cristo como seu professor. Se a Torá tivesse sido eliminada na cruz, Yahushua teria dito isso explicitamente, mas ele nunca o fez. Na verdade, foi exatamente o oposto. Ouvir você falar me fez lembrar da grande comissão. São as últimas palavras do Salvador registradas no Evangelho de Mateus. Deixe-me ler aqui rapidamente. Diz, Yahushua, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E o que ele ordenou, obviamente, abrangia toda a Torá, porque ele já havia dito que ele não tinha vindo para aboli-la. Está bastante claro. Como todos nós saímos pela tangente por tantos anos? Bem, isso aconteceu lentamente ao longo de centenas de anos. Se cada geração muda um pouquinho aqui e um pouquinho ali suas crenças, 10 gerações mais tarde teremos um sistema de crenças que ainda pode ser chamado pelo mesmo nome, mas que tem muito pouca semelhança com o corpo original de crenças. E Paulo, ele é o escritor mais prolífico do Novo Testamento. Acho que muito da teologia moderna usa os escritos de Paulo para justificar a ideia de que a Torá foi abolida. Bem, vamos dar uma olhada em seus escritos. Vamos lá para Romanos capítulo 13, ler os versículos 27 a 31. Agora, a princípio, vai soar como se a lei tivesse sido abolida. Isso porque esses versículos são frequentemente citados fora de contexto. Mas leia até o final do capítulo. O versículo 31 deixa claro que a lei absolutamente ainda é obrigatória. Romanos 3, versículos 27 a 31. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Ok, agora ele está chegando ao ponto principal que ele está construindo. Leia agora o versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Em outras palavras, ninguém é salvo pelas obras. Podemos guardar a lei ao nosso máximo, mas ainda seremos dotados de naturezas caídas e continuaremos a tropeçar e cair até que sejamos dotados de naturezas superiores na volta de Cristo. O ponto de Paulo aqui é que a maneira como defendemos a Torá, uma vez que a forma que obedecemos a lei seria por meio da fé na expiação de Cristo. Ele pergunta: anulamos, pois, a lei pela fé? Isso é o que a maioria dos cristãos tem feito. Não temos que guardar a lei porque ela foi pregada na cruz, dizem eles. Mas não é isso que Paulo está dizendo. O que ele está dizendo é: de jeito nenhum, não anulamos a lei pela fé. Pelo contrário, nós a observamos ou a guardamos e cumprimos seus preceitos por meio da fé. Paulo não ensinou também os gentios a guardar as festas anuais? Achei que em algum lugar havia uma passagem onde ele os instavam a observar as festas. Ah, acho que você está pensando em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. Dê uma olhada e me diga se é isso que você está pensando. Sim, e é isso. Escute o que diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Mas não se demore na fala de Paulo, onde ele diz que Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, mas sim na próxima frase, que, como você disse, Paulo está exortando os gentios convertidos a se unirem aos judeus na celebração da Páscoa e da festa dos pães asmos. É isso que ele quer dizer quando diz: por isso celebremos a festa. Que bom que você pensou nisso, Chris. Existem outras passagens que mostram os apóstolos e cristãos apostólicos observando os preceitos do Antigo Testamento? Com certeza existem. Em Atos 2 temos os discípulos e um grande número de primeiros crentes reunidos no cenáculo. E o que eles fazem lá? Eles estão adorando a Iar no Pentecostes. E o que acontece? Eles dão início ao desafio dado de levar o Evangelho ao mundo. Bem, o Espírito Santo é derramado sobre eles. E a reação imediata que eles têm é de ir ao templo onde milhares e milhares de judeus de todo o mundo estão reunidos e compartilhar o Evangelho com eles. Isso mostra que os cristãos judeus eram observadores da Torá. Paulo, o apóstolo dos gentios, ensinou seus conversos a serem observadores da Torá também. Abra em Atos 17 e leia os primeiros 4 versículos para nós. Atos 17, versículos 1 a 4. Tá. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e, por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo e a Rúxua que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados seguidos pregou sobre as Escrituras. Quais Escrituras? A Torá, ou seja, o Antigo Testamento. Sim, as Escrituras do Antigo Testamento. E ele as usou para provar que Yahushua era o tão esperado Messias. Observe que era seu costume frequentar a sinagoga aos sábados. E havia judeus e gentios convertidos ao cristianismo que se juntaram a ele para fazer o mesmo. O que é interessante, porém, é que Paulo frequentemente teve que enfrentar acusações de pregar contra a Torá. Leia Atos capítulo 21, versículos 17 a 26. Esses versos discorrem sobre a viagem de Paulo a Jerusalém, onde ele relatou aos crentes judeus sobre seu trabalho entre os gentios. O texto é o de Atos 21, versículos 17 a 26. Tá. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E, tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Yahua fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Yahua e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei, e foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. estômagos, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também, tu mesmo, guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então, Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Os crentes modernos têm criticado Paulo por ele ter seguido a sugestão dos outros apóstolos de apoiar os quatro homens em seus ritos de purificação. Mas o que eu quero que você perceba, Cris, é que o próprio Paulo não teve nenhum problema com isso. Paulo não era destemido e se ele via algum tipo de hipocrisia, ele não hesitava em condená-la. Sim, e eu me lembro daquela vez que Paulo repreendeu Pedro por ser hipócrita, e ele não se conteve de jeito nenhum. Acho que está em Gálatas. Correto. Pedro comia com os gentios sem nenhum tipo de problema. E então, quando os judeus que viviam em Jerusalém vieram, ele procurou se manter distante dos gentios porque tinha medo do tipo de reação que os judeus pudessem vir a ter se o vissem em companhia dos gentios. Percebe? Mesmo crentes sinceros e comprometidos a levar uma vida de abnegação podem tropeçar no pecado. É apenas parte de nossas naturezas caídas. Mas esta história contrasta com o que Paulo estava fazendo em Jerusalém. Se Paulo sentisse que passar pelos ritos de purificação fosse hipocrisia, ele não o teria feito e teria censurado aqueles que sugeriram que ele o fizesse. Mas ele não fez. Por quê? Porque ele defendeu a Torá. Mais tarde, quando Paulo foi levado a julgamento perante Félix, ele novamente abordou o fato de ter sido repetidamente acusado de violar a lei de Moisés, a Torá. O que ele disse em resposta? Atos 24, versículos 11 a 16. Ok. Visto, poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Yahua, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Yahua e dos homens. Paulo se esforçou para sempre manter sua consciência limpa. E como ele fez isso? Versículo 14. Acreditando em tudo o que está de acordo com a lei e os profetas. E sendo um verdadeiro crente, o que ele acreditava não era apenas uma crença vazia, pois até os demônios creem. Paulo, sendo Paulo, uniu sua crença como todo verdadeiro crente deve fazer, que é por meio da obediência. Vá-lhes para o capítulo 4 de 1 Timóteo. Esta é uma passagem que muitos cristãos tentam usar para desculpar a ingestão de animais impuros, mas que, quando a lemos no contexto, ela não está dizendo nada disso. Leia 1 Timóteo 4, versículos de 1 a 5. Vamos entender isso no contexto. Tudo bem. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Yahua criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Yahua criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Yahua e pela oração é santificado. Ao contrário da opinião popular, isso não quer dizer que você pode simplesmente comer todas as lagostas, ostras e polvos que quiser. Por outro lado, está admoestando-os a aceitar com ação de graças a boa comida que é, abre aspas, santificada pela palavra de Yahua. A palavra de Yahua apenas santifica os animais limpos. Isso é verdade. Anos atrás, minha esposa e eu estávamos ouvindo um sermão dirigido aos pais. Agora não sei se essa pastora tinha filhos ou não, mas lembro que minha esposa e eu ficamos surpresos com o que ela disse. Ela disse: "Os pais sempre dizem aos filhos: não olhe para mim, pois eu não sou perfeita. Não me copie em nada." E minha esposa e eu estávamos sentados lá e meneando a cabeça. E depois ela acrescentou: "Pare com isso, com ou sem razão, uma vez que para seus filhos você ocupa o lugar de ar. Não pense que só porque você diz a eles para que eles não te imitem, isso te livra e você pode viver uma vida dupla, exigindo de seus filhos padrões mais elevados do que você está disposto a viver." Em seguida, ela nos lembrou que no Novo Testamento, muitas vezes nos é dito para que imitemos a vida dos apóstolos. Muitas vezes? Bem, eu me lembro de um lugar onde Paulo diz: "Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo." Existem outros lugares? Com certeza, na verdade eu imprimi vários deles. Está aqui. Por que você não os lê para nós? Ah, sim. O primeiro da lista, 1 Coríntios 11, 1. "Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo." O próximo é o de 1 Coríntios 4, versículo 16 e 17, que diz: "Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo e a Rússia, como por toda parte ensino em cada igreja." Então, observando a vida de Timóteo, eles saberiam como Paulo vivia. E a maneira como ele viveu sua vida foi vivendo em obediência à Torá, assim como ele sempre ensinou. Qual é o próximo? Filipenses 3, versículo 17. "Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós." E o próximo é o de 1 Tessalonicenses 1, versículo 6. "Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo." Mais algum? Sim, mais um. Por que você não lê somente onde esse texto está escrito, para que nossos ouvintes possam procurá-lo mais tarde, caso eles o queiram? Ok. O texto é o de 2 Tessalonicenses 3, versículos 7 a 9. Assim temos todas essas advertências de como seguir o exemplo de Paulo. E é claro, ele seguia diligentemente o exemplo de Cristo. E como Yahushua viveu sua vida? Como um judeu observador da Torá. Exatamente, porque o céu e a terra ainda não passaram, então a lei de Yara ainda é válida. Você está ouvindo a rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Dando continuidade de onde paramos, Chris, outra razão pela qual os crentes de hoje devem observar e guardar a Torá é simplesmente porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos capacitará a cumprir esses preceitos. Agora, Chris, você consegue ver o Espírito Santo sendo dado para fazer algo que não seja algo importante ou essencial? Não, não é assim que funciona. Mas de acordo com Romanos, nossa natureza humana, que é corrompida, está sempre em inimizade com Yah. É por isso que, embora nos esforcemos contra o pecado, mesmo os mais sinceros e devotos cairão ocasionalmente em pecado até que recebamos novas naturezas superiores. Mas até lá, sim, nossa própria natureza estará em guerra contra uma natureza que ainda não alcançou a santidade. Eu gostaria que tivéssemos tempo para ler Romanos 8, mas não temos. No entanto, eu gostaria de convidar nossos ouvintes individualmente a ler esse capítulo. Paulo dá uma explicação muito clara de como não queremos nos submeter às instruções de Yah, sua Torá. Leia para nós, Chris, apenas o versículo 7 de Romanos 8. "Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Yahuah, pois não está sujeito à lei de Yahuah, nem mesmo pode estar." A razão é simples. A Torá é espiritual e nós somos carnais. Somente aqueles que vivem de acordo com o espírito de Yah serão atraídos para as coisas espirituais. E uma das maiores de todas as coisas no reino espiritual são as instruções de Yah contidas nas Escrituras. E essa é a batalha. Podemos desejar viver espiritualmente, mas nossa natureza caída torna as coisas espirituais desagradáveis para nós, pois preferimos nos concentrar em coisas mundanas. Mas Iá tem a resposta. Leia Romanos capítulo 8, versículos 3 e 4. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Iá, enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e, com efeito, condenou Iá na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, novamente o Espírito de Yahuar nos permite guardar a lei. Yahuar não teria nos dado o Espírito para esse propósito se não fosse importante. Finalmente, último ponto. Observar a Torá é uma bênção. Muitos cristãos hoje pegam várias passagens do Novo Testamento fora do contexto e entendem que guardar a lei de Yahuar é um fardo. Mas não é assim que os escritores do Novo Testamento viam essa questão. Bem, torna-se um fardo se você tentar alcançar a salvação dessa maneira, que seria procurando observá-la pelas suas próprias forças. Mas então, esse não é o verdadeiro evangelho, é? Não, não é. Isso é o que os chamados judaizantes, os quais tornaram o ministério de Paulo tão penoso, tentaram convencer os gentios convertidos a fazer. Eles ensinaram que os gentios só poderiam ser salvos se primeiro fossem circuncidados de acordo com a lei. Eles criaram vários desvios de conduta, desviando a atenção de uma fé salvífica. E Atos 15 fala sobre isso. Por que você não lê Atos 15, versículo 1? Tá. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Eles tiraram completamente o foco de uma fé salvífica e o colocaram tão somente na salvação por meio das obras, e essa visão estava totalmente desvirtuada. Assim, o Conselho de Jerusalém se reuniu para discutir sobre isso. Então, Pedro levantou-se e deu alguns conselhos inspirados. Vamos ler, versículos 10 e 11 de Atos 15. Agora, pois, por que tentais a Yahuá, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor e a Yahushua, como também aqueles o foram. Veja como Pedro luta no afã de voltar a um fundamento baseado na fé. A cerviz de que ele está falando, e bem claro, é da impossibilidade de ser salvo pelas obras. Então, a obediência vem naturalmente. Nosso comprometimento com a Torá de Yahuá ocorre quando somos transformados pela fé, pois nossos desejos terrenos são submetidos à influência do Espírito de Yahuá. Não obedecemos para sermos salvos, mas sim obedecemos porque somos salvos. Isso me lembra do Salmo 119. É o capítulo mais longo de toda a Bíblia, e que se propõe a relatar as incomensuráveis bênçãos que são galardoadas àqueles que guardam a Torá. Escute isso, Will. Começa dizendo: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei de Yahuá. E segue a partir daí. De que maneira poderá o jovem guardar puro seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Yahuá. Ensina-me os teus preceitos. Esse é um salmo incrível. Eu sempre gostei muito do versículo 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Você não pode ler isso e ainda insistir que a lei de Iá foi cravada na cruz. Quando você chegar ao final deste salmo, você verá que grande bênção ele é. Quanto mais eu aprendo, mais vejo como valorizar a Torá é uma bênção. Por exemplo, em nosso mundo moderno, cada vez menos famílias reservam tempo para sentar à mesa e ter uma refeição juntas. E, no entanto, os psicólogos mostram que pelo menos uma refeição em família por semana contribui para fazer com que a união familiar crie grandes laços, bem como aproximar os jovens que são mais seguros de si e que são menos influenciados por seus pares. Agora, se você reservar um dia da semana para louvar o nome de Yah e unir a família para observar o sábado, imagine que bênção isso não será. Esse dia une as famílias de maneira que dificilmente outra coisa o conseguiria com tanto êxito. Bem, a ciência moderna também está se atentando para as leis de saúde e alimentação saudável trazidas pela Torá. As aves, peixes e animais impuros trazem consigo parasitas, doenças e até toxicidade que os animais limpos não possuem. Isso me lembra das instruções de Moisés aos filhos de Israel. Você poderia ler para nós, Cris, Deuteronômio 30, versículo 19? Ok. Os céus e a terra tomo, hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando a Yahuá, teu Eloá, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Yahuah é nosso Criador, e ele sabe o que é o melhor para a nossa felicidade. É por isso que ele nos deu instruções que trazem dicas de como viver uma vida feliz e repleta de realizações. Naturalmente, a desobediência traz consigo maldições. Yah não deseja nos amaldiçoar, mas a maldição ocorre naturalmente quando algo foge do alcance da lei de Yah. A lei de Yah é a ordem natural das coisas, e a obediência a ela traz bênçãos. Sempre foi assim e sempre será. Para encerrar nossa discussão de hoje, você poderia ler o Salmo 119, versículos 97 a 105? Ok. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos cada um de nós tomar a decisão de nos apegar às instruções de Yahuah e dar o devido valor que elas merecem. Vamos tomar a decisão, por meio de sua graça, viver em obediência aos seus preceitos, pois esse é o caminho da felicidade, realização, contentamento, satisfação e vida eterna. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da palavra de Yah. Os homens em nossos dias têm falado sobre a lei de Yahuah, e devido à nossa natureza pecaminosa, podemos resistir a guardar a lei de uma forma omissa. Como uma criança birrenta, nós relutamos em ouvir conselhos do que é ou não é salutar para as nossas vidas. Se for esse o seu caso, Romanos 8 tem uma promessa muito poderosa. Os versículos 26 e 27 dizem: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Yah é que ele intercede pelos santos. Se você está lutando por querer obedecer a lei de Yah, quando na verdade você não quer obedecê-la, tenha coragem. O Espírito Santo vai interceder por você. Peça ao Pai que ele te capacite e ele o fará. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vai e comece a reivindicá-las. Em meu nome e da equipe WLC, eu gostaria de agradecer por você, querido ouvinte, ter se juntado a nós no programa de hoje. Esperamos que você possa se juntar a nós novamente amanhã. E até lá. E lembre-se, Yahuah te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. A World Last Chance está comprometida em levar o Evangelho do Reino de Yah a todo mundo. Profecias e eventos atuais indicam que o Salvador retornará em um futuro bem próximo. E após a sua vinda, os santos serão brindados com a imortalidade. E o Reino de Yah será estabelecido aqui nesta terra. Não há tempo a perder.

Recentemente, alguém me perguntou se eu conhecia alguma prova da Trindade que aparece no Antigo Testamento. Tenho que confessar que isso foi uma novidade para mim. Nunca ouvi falar de nenhuma evidência de uma divindade trina no Antigo Testamento. E assim, eu pedi ao Will para dar uma olhada e compartilhar conosco o que temos de evidências nesse sentido. Eu estou bastante feliz em poder fazer isso, Chris. Se você está nos ouvindo há algum tempo, caro ouvinte, você já sabe que nós não nos importamos em admitir quando cometemos algum tipo de erro no tocante à interpretação das verdades bíblicas. Na realidade, se ficarmos convencidos de que cometemos algum erro, faremos o máximo de nossas forças e dentro de nossas responsabilidades de informar a todos quanto possível do ato falho e propagar a nova luz e as evidências que apoiam essa mudança de crença. Sim, é isso. E a luz das novas verdades estão se propagando mais e mais. É natural que, ao longo do caminho, descubramos que nosso entendimento esteja errado em algumas áreas, bem como é normal quando estamos seguindo verdades que avançam no tempo. E ainda no programa de hoje, em nossa caixa de mensagens diárias, o Will vai nos trazer informações do porquê muitos cristãos criticam uns aos outros e o que podemos fazer sobre isso. E então, a Laura Lee irá compartilhar conosco mais uma promessa das Escrituras. Eu gosto muito dessa parte do nosso programa, pois minha fé se renova quando o assunto é as promessas de Iá. Eu penso da mesma forma. Mas, por enquanto, vamos voltar ao assunto de hoje. Existem evidência no Antigo Testamento que realmente apoie o fato de haver uma divindade trina? Bem, qual é a evidência que essa pessoa apresentou a você? O que ela te disse? Tem a ver com o Shema. Você se lembra, Will, de uma oração relatada em Deuteronômio? Está em Deuteronômio 6. Diz: Ouve, Israel, Yahuah, nosso Eloá, é o único Senhor. Amarás, pois, a Yahuah, teu Eloá, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Uma passagem, obviamente, atribuída a Yahushua, porque ele citou essa última parte quando perguntado qual era o maior mandamento. Este versículo é a própria base sobre a qual o monoteísmo judaico, ou seja, um Deus, é trazido à existência. Como isso está sendo usado, que sugira que Yahuah seja um dos três seres em alguma trindade mística? Eu não consigo ver nenhuma evidência, pois está muito claro, Yahuah, nosso Eloá, é o único Yahuah. Isso, curiosamente, é, na verdade, a palavra traduzida para o português como um. Eu pesquisei no dicionário de concordância bíblica New Strong e vem do termo hebraico Echad, número 259. É definido como um numeral e por ser incluído dentro dessa realidade da definição de único, ou seja, um. Então, é somente um? E eu não consigo entender como isso sugeriria um ser três em um. Bem, a ideia é que a palavra um aqui retratada não se refere a um ser absoluto, mas sim a uma unidade composta. Em outras palavras, foi sugerido que a palavra um, na verdade, se referisse a muitas coisas convergindo para uma tão somente única. Mais ou menos como, peguemos por exemplo, os girassóis. Cada girassol é considerado uma flor, mesmo que cada flor seja composta de várias outras florzinhas. O raciocínio é dentro dessa ideia, e este versículo tão somente traz seu significado como uma unidade composta, ou mesmo como sendo muitas coisas em uma só. Entendi, mas em que eles baseiam essa interpretação? Eles têm algum outro versículo da Bíblia que apoie essa ideia? Na verdade, sim. Há dois versículos que parecem apoiar essa ideia. Deixa eu ver, me dê apenas um segundo para que eu os encontre. O primeiro deles está no capítulo 13 de Números. Deixe-me achar essa passagem muito que rapidamente. Ah, bem, deixe-me começar pelo versículo 1. Diz: Disse Yahuah a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Isso aconteceu alguns anos depois que eles deixaram o Egito, mas antes dos 38 anos adicionais de peregrinação no deserto. Certo, eles enviaram homens para espionar a terra, mas 10 dos espiões voltaram com um relatório não muito favorável. Apenas Caleb e Josué foram otimistas quanto ao que eles tinham visto na terra prometida. Sim, e porque a maioria esmagadora do povo de Israel decidiu acreditar nos 10 descrentes espias, os quais lamentaram não ter morrido no Egito. Todos foram condenados a morrer no deserto. Apenas Caleb e Josué entraram na terra prometida. Mas vamos dar uma olhada na história. Está lá em Números 13, versículo 17 a 25. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, e se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate, e subiram pelo Neguebe, e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Cesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Essa tradução diz um cacho de uvas, e outras traduções dizem um único cacho de uvas. Então, é daí que eles tiram essa ideia, porque a palavra único, ou um, vem da mesma palavra hebraica para um, como é usado em Deuteronômio 6, que é ek-aud. Ah, entendo. Eles não trouxeram de volta suspenso em uma vara um grão de uva, mas um cacho, ou seja, muitos grãos que perfaziam um cacho. É isso. E essa é a ideia. O outro lugar que eu gostaria de mencionar é encontrado em Gênesis 1. Deixe-me ler esses versos para você. Já achei. Disse Elohim: haja luz, e houve luz. E viu Elohim que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Elohim a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. A palavra primeiro é a mesma traduzida como um em Deuteronômio 6, e único em Números 13. Entendo, temos 2 metades perfazendo um todo. Sim, novamente, a ideia de que partes individuais podem ser consideradas como um todo em si, como em uma divindade de 3 seres em um. Eu creio que você tem algo a me perguntar, não tem? Sim, tenho. A pergunta é se isso muda sua crença de que Yahweh é um Deus e não de 3 seres em um? Nem um pouco, mas eu ainda gosto dessa tua pergunta. Ela demonstra um pensamento profundo e de um sólido estudo da Bíblia. Muitos têm cavado fundo por meio de termos específicos, e isso é ótimo. Eu não concordo, mas eu tiro o chapéu pelo interesse e os esforços em estudar para chegar a essa conclusão. Lembre-se, a verdade sempre pode suportar o peso da investigação. Ou você descobrirá algo novo, ou suas crenças genuínas serão comprovadas e você terá informações adicionais para compartilhar ou testemunhar com outras pessoas. Isso é verdade. E o que temos aqui é uma falha clássica na comunicação. Não acredito. Não me fale sobre as falhas na comunicação. Você já teve algumas, não teve? Nem me fale, pois ontem eu tive uma. Minha esposa me mandou uma mensagem com uma pequena lista de itens que ela queria que eu comprasse no mercado e levasse para casa. Após me pedir para comprar um pouco de queijo e iogurte natural, ela acrescentou: verifique as datas. Obviamente, ela queria ter certeza que eles não estavam vencidos. Bem, e eu gostaria de saber por que ela não disse isso, então. O que você acha que ela quis dizer? Achei que ela estava querendo me dizer outra coisa, mas não especificamente quanto às datas de validade. Lembro-me de uma vez que eu estava dando ré em meu carro e perguntei ao meu filho, que tinha cerca de 4 anos na época e que estava brincando na calçada, se tinha algum carro vindo. Não, disse ele. Então, em poucos segundos, eu comecei a acelerar e ir em direção à rua, saindo da minha garagem. E o meu pequeno estava do lado de fora me ajudando. Disse: só está vindo um caminhão. Não acredito. E você sofreu algum tipo de acidente? Felizmente não, pois o motorista do caminhão estava atento e não estava muito rápido. Ele conseguiu desviar do meu carro, embora ele tenha feito um gesto não muito educado ao meu filho. Minha esposa não gostou nada, nada. Voltando ao chamar, basicamente foi o que aconteceu aqui. A pessoa ou pessoas que estão sugerindo que a palavra um descrita, na verdade se refere a uma fusão de indivíduos em um ser somente, e extrapolam ao concluir por meio de dois outros versículos que se afasta e muito de uma realidade fática. A palavra echad em hebraico, e eu só quero acrescentar que a palavra um ou único é a tradução perfeita para echad. E a palavra echad em hebraico, como eu estava dizendo, se encaixa perfeitamente com a palavra um em português. Vejamos alguns exemplos. Biblioteca. Uma biblioteca é composta de centenas e centenas, se não milhares de livros, mas ainda é apenas uma biblioteca. Outro exemplo. Um jogo de tabuleiro pode ter muitas peças individuais, bem como também cartas e outros tipos de símbolos que são usados para compor um jogo, mas ainda é apenas um jogo. E que tal uma lanchonete? Há, por exemplo, uma mesa com suas diversas cadeiras, mas a mesa e as cadeiras é a composição de um só item. Exatamente. Você entendeu. Essa é uma maneira de usar a palavra um. Ao mesmo tempo, há outras instâncias em que a palavra um se refere claramente a um único indivíduo em si, como, por exemplo, a um cachorro deitado em frente à casa. E se há apenas um biscoito no pacote, eu quero correr e pegá-lo primeiro para dar ao meu cachorro. Mas não se eu puder chegar antes que você e pegar o biscoito do pacote. Então, você já viu meus filhos brigando por causa do último biscoito no pacote? Meu ponto é que não podemos ser tão mesquinhos em definir essa palavra. Em português, nós não limitamos nossas definições dessa forma, muito menos no hebraico. Na verdade, há muitos exemplos da palavra echad nas escrituras que se referem claramente a apenas um ser no tocante ao que eles estão falando. Você pode nos dar algum exemplo? Ah, não. Não de cabeça. Chris, eu tenho uma concordância bem aí próximo de você. Por que você não pega essa concordância e procura por algumas passagens? Vamos lá. Aqui está uma. Deuteronômio 17, 6. Você poderia procurar esse texto para nós, Will? Pegue aqui a minha Bíblia e abra nessa passagem. Obrigado. Diz, abre aspas, por depoimento de duas ou três testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. Fecha aspas. Essa é muito boa. Obviamente, quando uma testemunha fala, ela está falando apenas por ela mesma e não por diversas pessoas. Mais algum? Sim, Eclesiastes capítulo 4, versículo 8 a 11. Aqui parece que há vários usos da palavra um. Isto é um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu salário. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Esta passagem é interessante porque, embora fale que é melhor ter duas pessoas que uma, claramente se refere a um como um e único indivíduo. Ou o relato que diz melhor é serem dois do que um nem faria sentido. Sim, obviamente é a mesma palavra, mas não se refere a uma unidade composta. E não seria correto apresentar dois versículos das Escrituras como Números 13, 23 e Gênesis 1, 5 e tentar extrapolar a partir disso dizendo que há uma divindade trina ou uma unidade composta e que estaria sendo apresentada em Deuteronômio 6, versículo 4. Isso não se sustentaria por uma comparação cuidadosa das Escrituras com a própria Escritura. Tudo bem. Então, como podemos dizer se uma unidade composta está sendo entendida como claramente o é, em alguns casos, versus uma única entidade? Digamos que você esteja lendo em suas devoções matinais e se depara com a palavra um. Como você deve saber qual definição se refere? Da mesma forma que fazemos no português moderno, obtemos pelo seu contexto. Ah, os jogadores David De Gea, Anthony Martial, Cristiano Ronaldo e Aníbal Meybri, entre outros, defendiam o Manchester United. Eles são jogadores de futebol únicos ou um indivíduo em si, mas juntos eles formam um time. Essa é uma unidade composta. Por comparação, ouve Israel, Yahuwah nosso Eloah é o único Yahuwah. É o monoteísmo puro e não adulterado, porque significa exatamente o que está sendo dito. Yahuwah é um, e não uma unidade composta de três seres em um. Apenas um. E honestamente, os judeus sempre souberam disso. É com este verso que eles baseiam seu imaculado monoteísmo. Foi só mais tarde, alguns séculos depois de Cristo, que o conceito pagão de uma trindade entrou no cristianismo, o qual não faz parte do sistema de crença original do cristianismo. Tudo bem, temos que fazer uma pausa rápida, mas quando voltarmos vamos falar um pouco mais sobre isso. Fique ligado! O humorista americano Mark Twain observou ironicamente, abre aspas, "Eu não temo a morte. Eu estive morto por bilhões e bilhões de anos antes de nascer e não sofri o menor inconveniente com isso", fecha aspas. Imaginar o que acontece em face da morte e temer o desconhecido tem sido um tema que tem perturbado as mentes humanas por milhares de anos. Esta vida se resume ao que vemos ao nosso redor? Se não, o que nos aguarda? Algumas das mentes mais brilhantes de nossa história lutaram com esses dilemas, entre outros. Porém, para os cristãos, há esperança, pois a morte não é o fim de tudo. Embora os cristãos saibam disso, muitos têm se demorado na ideia capciosa de que há um inferno que arde em chamas por toda a eternidade, e eles buscam, por meio de um esforço próprio, lutar para que sejam considerados dignos de serem poupados desse inferno e alcançarem o céu ao descerem à sepultura. De acordo com as escrituras, nenhuma dessas opções são reais do que realmente acontece quando a morte bate em nossa porta. O que o nosso Pai amoroso tem reservado para cada um de seus filhos é ainda melhor. Para os crentes, eles não têm nada a temer caso a morte venha a se tornar uma realidade. Se você quiser saber mais, procure pelo programa recentemente exibido intitulado A Esperança dos Cristãos. Se você perdeu este programa, não é tarde demais para que você o assista, pois os programas exibidos anteriormente podem ser encontrados em nosso site no www.worldlessons.com/português ou no YouTube. Descubra a maravilhosa e bastante encorajadora verdade sobre o que acontece em face da morte. Não há nada a temer. Em nosso último segmento, você abordou muito bem, Will, a questão de uma unidade composta versus uma entidade singular. O fato é que a ideia de uma divindade de três em um é bastante fundamental para o cristianismo moderno. John A. Hardon, um padre jesuíta, afirmou, abre aspas, "O mistério da Santíssima Trindade é o mais fundamental da nossa fé. Dela depende todo o resto e dela deriva todo o resto. Daí, a constante preocupação da Igreja em salvaguardar a verdade revelada de que Deus é um em natureza e três em pessoas. E sim, nem todos os cristãos são católicos, mas a doutrina da Trindade é fundamental para a maioria dos cristãos. Não quero que o que você disse no primeiro segmento seja descartado tão depressa assim. Caso algum de nossos ouvintes não tenha tido a chance de se aprofundar neste tópico antes. Agora, você poderia dedicar algum tempo e examinar as evidências de que Yahweh é tão somente ele em si, ou seja, um, em vez de uma trindade? Claro que sim. E obviamente não seremos capazes de cobrir todas as evidências de uma natureza divina unitária, mas podemos cobrir o básico, e nossos ouvintes poderão usar isso como um trampolim para buscar por mais evidências. O que você acha? Sem problemas. Eu sei que eu já disse isso antes e vou dizer novamente. A primeira vez que a ideia de que a Trindade era uma heresia me foi apresentada, eu, na verdade, a rejeitei. A Bíblia fala sempre sobre um Espírito Santo, certo? Como você pode dizer que não há uma divindade trina quando a Bíblia claramente fala sobre a terceira pessoa da divindade? Quem dera se fosse tão fácil assim. Eu sei disso. Foi só quando abri minha concordância e pesquisei cada uso da palavra Espírito nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que finalmente abri minha mente e comecei a pesquisar sobre esse assunto. Porque a palavra traduzida como Espírito Santo ou Santo Espírito é simplesmente respiração. É isso. Não há nada em nenhum lugar que fale sobre alguma terceira pessoa mística, desencarnada e desvinculada de uma divindade. É preciso algum ajuste mental e uma mente disposta a considerar novas ideias para se aprofundar neste tópico. Então vamos começar pelo primeiro. De onde veio essa ideia? Bem, em uma palavra denominada paganismo, é tudo através do paganismo antigo. Bem, a Semíramis, certo? Nos é dito que ela era esposa de Nimrod e mãe de Tammuz. É verdade. Ao contrário da trindade cristã, muitas das trindades pagãs tinham mãe, pai e filho. No Egito era Ísis a mãe, Osíris o pai e Horus o filho. Os antigos sumérios tinham Anu, o pai e o rei dos deuses. A segunda pessoa de sua divindade era o filho primogênito de Anu, com sua segunda esposa Enki, conhecido como o Senhor da Sabedoria, e finalmente seu segundo filho com sua primeira esposa, Enlil, o Deus Criador. Até parece Abraão, Ismael e Isaac, nada como uma pequena bigamia para complicar a linha de sucessão. A trindade hindu consiste em Brahma, Vishnu e Shiva. Os gregos adoravam Zeus, Atena e Apolo, com a ideia de que os três eram um em pensamento. E novamente isso ocorreu em todo o mundo antigo dentro do paganismo. Vestígios desse tipo de trindade, pai, mãe e filho, ainda podem ser vistos na trindade cristã quando aprendemos que a palavra hebraica para espírito, ou ruach, é uma palavra feminina e não masculina. Sério? Que interessante! Todos nós somos conhecedores do que sucedeu no Concílio de Nicéia, no 4º século. O imperador romano Constantino supostamente se converteu ao cristianismo, quando na verdade foi um movimento político estratégico que ele criou com a intenção de unificar seu império. No Concílio de Nicéia foi decretado que o calendário bíblico não seria mais usado para calcular as festas de Yahweh, que incluíam tanto as festas anuais quanto o sábado semanal. Mas eles também fizeram algo mais. Eles discutiram sobre a verdadeira natureza de Yahweh. Não é daí que tiramos o credo niceno? Sim, do primeiro concílio de Nicéia, no ano de 325. Posteriormente foi alterado no ano de 381, mas o núcleo vem do primeiro concílio. Constantino convidou 1.800 bispos para participar, e a principal coisa sobre a qual eles discutiram foi a exata natureza de Yahweh e Yahushua. Foi nesse momento que a natureza de Cristo foi oficialmente exaltada ao patamar divino. Veio um tanto tarde, você não acha? 325 anos? Isso quer dizer que são 300 anos depois de Cristo. Os cristãos apostólicos sabiam que Yahushua era totalmente humano, e essa ideia de que ele era divino veio depois. Mas não pense que todos os bispos concordaram com o concílio. Muitos tentaram se apegar às verdades outrora ensinadas pelos apóstolos. Mas espere um segundo. Deixe-me abrir no meu monitor uma citação que eu gostaria que você lesse. Está aqui. Leia esse parágrafo aqui para nós. Tudo bem. É do artigo de C.L. Hagensick, intitulado A Origem da Trindade, do Paganismo a Constantino. Diz, assim, Constantino teve sua igreja unificada, que não era lá tão harmônica. Outro bispo, Eusébio, de Cesareia, estava tão desconfortável com o credo de Nicéia que achou conveniente justificar-se a seu próprio povo em uma longa carta na qual afirma que resistiu até o último minuto, até que as palavras fossem examinadas e foi dito que as palavras não significavam tudo o que parecia significar, mas pretendiam simplesmente afirmar a verdadeira divindade do filho. Você vê como eles se equivocaram e deram voltas em torno das incontestáveis verdades? De acordo com Arthur Cushman MacGyver, em seu livro A História do Pensamento Cristão, os líderes de Nicéia, na verdade, autorizaram uma dupla interpretação para ganhar Eusébio e seus seguidores. Uau! É como se eles fizessem qualquer coisa para unificar os cristãos nesta nova heresia. Bem, foi isso que o imperador disse para eles fazerem, unir-se em um só propósito, ou sofreriam as consequências de quaisquer outros atos. O fato é que os primeiros cristãos não eram trinitarianos. Cris, eu tenho mais algumas citações. Leia esta, por favor. É de Victor Paul Weil, em um artigo intitulado Jesus Cristo não é Deus. O que ela diz? Diz, embora outras religiões, por milhares de anos antes do nascimento de Cristo, adorassem um Deus trino, a Trindade não fazia parte do dogma cristão e dos documentos formais dos primeiros 3 séculos depois de Cristo, que não havia nenhuma doutrina formal e estabelecida da Trindade até o 4º século. É um fato histórico totalmente documentado. Claramente, os historiadores do dogma da Igreja e os teólogos sistemáticos concordam que a ideia de uma Trindade cristã não fazia parte da Igreja do 1º século. Os 12 apóstolos nunca a subscreveram ou receberam revelação sobre ela. Então, como surgiu uma doutrina trinitária? Ela evoluiu gradualmente e ganhou impulso no final do 1º, 2º e 3º séculos, quando os pagãos que se converteram ao cristianismo trouxeram para o cristianismo algumas de suas crenças e práticas pagãs. Veja, é assim que a heresia se infiltra. Ao longo de centenas de anos, uma pequena mudança aqui, uma pequena mudança ali, e a cada geração ocorrendo pequenas e diferentes mudanças, eventualmente, você tem uma religião organizada que não tem nenhuma semelhança com a fé dos apóstolos. E mesmo os católicos admitem que a doutrina da Trindade ensinada hoje não pode ser encontrada nas Escrituras. Bem, sim. Eles podem, porque mantém a tradição da igreja e os escritos dos pais da igreja em pé de igualdade com as escrituras. O que me surpreende é que os protestantes ainda se apegam a esse erro. Agora, Cruz, leia esta citação. Ela foi extraída da edição de 1967 da Nova Enciclopédia Católica. Leia, por favor. Tá. Não se deve falar do trinitarianismo no Novo Testamento sem uma qualificação séria. Quando se fala de um trinitarianismo irrestrito que transportou-se do período das origens cristãs para, digamos, o último quadrante do século IV, foi só então que o que poderia ser chamado de dogma trinitário sólido de um só Deus em três pessoas foi completamente assimilado na vida e no pensamento cristão. Declaração bastante negativa se você acredita que a doutrina da Trindade é bíblica. Chris, selecione aí na tela aquele documento do Word na parte de baixo. Qual é a próxima citação? Ela é do livro de Edmund Fortman, O Deus Trino. Diz: o Antigo Testamento não nos diz nada explicitamente ou por uma essencial inferência de um Deus Trino que é Pai, Filho e Espírito Santo. Não há evidência de que qualquer escritor sagrado sequer suspeitasse da existência de uma trindade dentro da divindade, mesmo ao ver no Antigo Testamento indicações, prenúncios ou sinais velados da trindade de pessoas é ir além das palavras e intenções dos escritores sagrados. Os escritores do Novo Testamento não nos dão nenhuma doutrina formal ou formulada da trindade. Em nenhum lugar encontramos qualquer doutrina trinitária dos três sujeitos distintos e da vida e atividade divina na mesma divindade. Você pegou essa parte, Chris? Não há evidência de que algum escritor sagrado sequer suspeitasse da existência de uma trindade dentro da divindade. Sim, isso foi uma surpresa para mim. Além das referências bíblicas a um Espírito Santo ou ao Santo Espírito, eu sempre foquei em 1 João capítulo 5, versículos 7 e 8. Como prova bíblica da Trindade. Ouça isso. Diz: pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Com certeza. Está na Bíblia, e então João deveria ter escrito sobre isso, certo? Errado. Sim, errado. Deixe-me encontrar outra citação aqui que eu acho muito elucidativa. Dê-me um só momento. Aqui está. Leia, está bem aqui. Tudo bem. Isso aparentemente é de uma palestra de Bart Ehrman sobre a história do cristianismo primitivo. Ele diz, abre aspas: a noção básica da Trindade é que existem três pessoas na divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Estes são todos igualmente Deus e da mesma essência, mas apesar do fato de serem três pessoas, juntos eles convergem em apenas um Deus, indivisível por natureza. Esta doutrina não parece ser uma doutrina proferida pelo Jesus histórico, Paulo ou qualquer outro escritor cristão durante os primeiros 100 anos ou mais do cristianismo. Não pode ser encontrado e declarado explicitamente nos primeiros escritos cristãos. A única passagem do Novo Testamento que declara essa doutrina, 1 João 5, 7 a 8, não fazia originalmente parte do texto, mas foi acrescentada por escribas doutrinariamente astutos em uma data posterior. Não é encontrada em nenhum manuscrito grego até o século XI. Essa é uma declaração gigantesca e sei que causou impacto em você porque você a mencionou antes. Foi mais de 1000 anos depois de Cristo que essa passagem de 1 João 5 foi acrescentada por alguns escribas doutrinariamente astutos. Sim, eu gosto dessa frase. Doutrinariamente astutos. Em outras palavras, eles sabiam que a Bíblia tinha uma lacuna quando se tratava dessa doutrina e então decidiram preenchê-la por conta própria. Que astúcia! E tudo virou uma bola de neve a partir daí. Se Yahushua é um em essência com o Pai, isso significa que ele deve ser divino. E se ele é divino, então isso deve significar que ele teve uma pré-existência. E se ele tem uma pré-existência, você pode ver como as confabulações continuam sendo construídas uma vez após a outra. Nada disso faz sentido lógico. E é por isso que isso é tão frequentemente referido como um mistério. Não é mesmo? Mistério, mistério. Se for um mistério, nós não precisamos se preocupar com a lógica. Nós simplesmente descartamos qualquer questão lógica, entendendo que é um mistério bastante profundo para que as mentes humanas o compreendam. Isso é exatamente o que eles fazem. Wayne Grudem, no zondervanacademic.com, escreveu um artigo que na verdade se chama O Mistério da Trindade. Ele abre seu artigo dizendo... abre aspas. Às vezes pode parecer difícil entender como existem três pessoas distintas na Trindade, cada uma com todo o ser de Deus em si, embora haja apenas um Deus, e ele é indivisível. E deve ser difícil. A Trindade é um daqueles mistérios que só podemos descrever em partes. Todas as tentativas de simplificar ou explicar totalmente esse mistério fracassam e muitas vezes levam a crenças contrárias aos ensinos da Bíblia. Em resumo, a doutrina da Trindade é algo que nunca entenderemos completamente, pois partes dela estão além de nossa compreensão. Sim, não questione, apenas aceite. Você nunca irá entendê-la. Mas não é essa a forma como funciona com Yahweh. O que ele diz no primeiro capítulo de Isaías. Vinde, pois, e arrazoemos. Arrazoemos. A verdade em si tem uma lógica que labuta em seu favor. Sabe, Chris, que os ateus acusam os cristãos de simplesmente aceitar tudo por meio de uma fé cega e pela emoção? Mas há muito mais lógica e formas de se provar no que se acredita, porque a própria verdade é lógica. Ela nunca se contradiz. E Yahweh prometeu revelar tudo o que sabemos para que alcancemos a salvação e a verdadeira natureza de Yahweh, assim como a do Salvador é essencial em todo esse processo. Por que você diz isso? Porque se você acredita em uma divindade trina, você também deve acreditar que Yahushua era divino. Você pode tentar contornar as contradições dizendo que ele era totalmente humano e totalmente divino, o que é uma contradição confusa. Mas se você acredita que de alguma forma que o Salvador era divino, você abalou todo o fundamento do plano de salvação. A divindade não pode deixar de existir. Por sua própria definição, a divindade é imortal. O que, é claro, as escrituras dizem que somente Yahweh é revestido da imortalidade. E essa é outra prova bíblica de que ele é apenas um e não três em um. Consequentemente, o Salvador tinha que ser humano. Sua missão era redimir a raça humana onde o primeiro Adão falhou. Como ele poderia fazer isso se ele não fosse totalmente ou 100% humano? Bem, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu gostaria que pudéssemos entrar mais fundo nesse assunto. Se nossos ouvintes quiserem pegar uma caneta e papel, eu darei alguns nomes de artigos que podem ser encontrados em nosso site, que eles poderão ler para se aprofundar mais dentro de nossa temática de hoje. Ah, deem uma olhada em Cristologia Bíblica Básica para Cristãos Unitarianos, que é muito bom. E o outro é Deus de Yahushua. Há também uma série de artigos que é composto de duas partes e que é muito bom. O título é Quando o Filho de Yahweh Veio à Existência? E há muitos artigos e vídeos muito bons, bem como programas de rádio lançados anteriormente, os quais cobrem todos os aspectos dessa doutrina. Outro programa que é fantástico é O Pai e o Filho, dois e não um. Então, quando tiver tempo, confira, querido ouvinte. Eu vou parar agora mesmo, pois o Chris não para de apontar para o relógio. Fique ligado, caros ouvintes. A seguir, nossa caixa de mensagens diárias. Você está ouvindo a rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Então, Chris, de onde vem a pergunta da nossa caixa de mensagens diárias de hoje? Dos Estados Unidos. Sabe, Will, que eu li em algum lugar que o texto da Constituição Americana não foi totalmente escrito pelos cidadãos daquele país? Ah, sério? Foi plagiada? Bem, Não sei se chegaria ao ponto de dizer que foi plagiada, mas Thomas Jefferson e John Adams, os homens que escreveram, na verdade, e adequaram, de acordo com a Constituição da Confederação Iroquesa, cinco nações indígenas americanas separatistas se uniram e formaram uma confederação em, acho que foi por volta de 1600. Esses povos foram bastante poderosos por algumas centenas de anos e atingiram seu auge por volta do ano de 1700. Aparentemente, pelo que li, Thomas Jefferson e John Adams basearam a Constituição dos Estados Unidos na Constituição estabelecida por essas tribos nativas americanas. Uau, que dados incríveis! Não são? A pergunta de hoje é de Barb, de Albany, Nova York, que escreve: você já notou que os cristãos costumam ser as pessoas mais infelizes? E eles descarregam sua infelicidade em seus irmãos cristãos? Cerca de 5 anos atrás, entreguei meu coração a Cristo e sou muito grata por conhecer as verdades da Bíblia. No entanto, fiquei realmente chocada ao encontrar tantas críticas, calúnias e acusações dentro do cristianismo. Até ouvi pastor pregar do púlpito que os cristãos deveriam ser as pessoas mais felizes da face da terra. Embora eu concorde que deveríamos ser, muitos não são. Por que você acha que temos a beleza da mensagem do evangelho e o que podemos fazer a respeito? Que pergunta instigante. Bem, eu odeio dizer isso, mas ela está certa. Há uma enorme quantidade de julgamento dentro do cristianismo, e isso inclui uma grande maioria dos cristãos. Ah, ela se veste tão fora dos padrões cristãos. Ela deveria vestir-se mais decentemente. Ou, você acredita que tipo de música ele ouve? Ou nos filmes que ele deixa seus filhos assistirem? Ou até, não acredito que eles ainda comem carne. Entre outras coisas, são apenas constantes críticas e a busca frenética por encontrar falhas e destruir nossos irmãos e irmãs na fé. Ou eles ainda usam Deus e Jesus em vez dos nomes sagrados. Sim, eles fazem qualquer coisa para encontrar falhas nos outros. E você já notou que quanto mais conservadora uma pessoa fica, mais isso se torna um problema? Sim, eu já notei isso. Então sim, sou grato pela pergunta de Barbie. E eu também já me perguntei sobre isso. Por que a crítica e a busca em encontrar defeitos nos nossos irmãos são um problema tão grande entre os cristãos conservadores? E o que podemos fazer a respeito? Eu diria que o problema começa com o sistema de crenças, pois os cristãos que criticam outros têm uma teologia incorreta. Sério? Mas há tantos que o fazem, mesmo entre os que têm a verdade? Tudo bem, deixe-me reformular. Os cristãos que gastam seu tempo focando em outros cristãos, procurando, encontrando falhas nos outros e em suas ações, crenças, vestuário, dieta, entretenimento, escolhas de vida, ou o que quer que seja, internalizaram uma forma pervertida do evangelho. E o fruto desse evangelho pervertido é o ódio de si mesmo que é visto em suas atitudes críticas e da busca por desvios de caráter. Ok, vamos falar por tópicos. Como você foi do ponto A para o ponto B e depois para o ponto C em suas conclusões? Uma das verdades do cristianismo é que Yahushua veio como nosso exemplo do que devemos ser. Paulo disse aos coríntios que eles deveriam imitá-lo, assim como ele era imitador de Cristo. Sim, mas eu não estou vendo como isso transforma os cristãos em caluniadores, críticos e pessoas que apontam o dedo quanto à falha de seus irmãos. Isso ocorre quando acreditamos que, ao imitar a Cristo, Yara espera que sejamos perfeitos, embora todos nós ainda tenhamos uma natureza caída. A verdade é que, enquanto tivermos uma natureza decaída, nunca seremos perfeitos. Agora, o que eu estou dizendo é que, como alguém que costumava acreditar que, em algum momento antes do retorno de Cristo, e de que todos os verdadeiros cristãos chegariam ao ponto que se renderiam completamente e que não pecariam mais. Sim. Eu costumava acreditar nisso também. Quando nos entregamos totalmente e uma vez que Cristo habite em nós, automaticamente não pecaríamos mais. Mas como aprendemos desde então, isso na verdade contradiz outras passagens das Escrituras, de que é impossível para alguém com uma natureza caída e pecaminosa viver uma vida sem pecado. Agora, é claro, o povo de Ar lutará contra a tentação. Eles resistirão ao diabo, mas continuarão a tropeçar e até mesmo a cair enquanto nossa própria natureza for pecaminosa. E isso não vai mudar até que sejamos presenteados com uma natureza superior em face da volta de Cristo. Então, como isso se traduz em cristãos críticos? Bem, lembre-se de que eu disse que isso vem de uma forma pervertida do Evangelho. Se você acha que a mensagem do Evangelho é que se você procurar se render com todas as suas forças e Cristo fizer morada em ti, você não cometerá pecado, então você estará sob uma tremenda pressão para realmente viver uma vida sem pecado, embora ainda tenha uma natureza caída. E isso é impossível. Claro que é. E não há nenhuma quantidade de sermões admoestando os crentes a olhar para Cristo e mesmo não olhando na vida de outros, irá mudar a realidade de que todos nós ainda temos uma natureza caída. Ao não entendermos que os deslizes e quedas sempre ocorrerão enquanto tivermos naturezas caídas e pecaminosas, e que isso vem desses fatores e não por falta de compromisso com Iar, tais indivíduos duvidarão de si mesmos. Essa dúvida leva ao medo, a qual cresce quanto mais nos aproximarmos da volta de Cristo. Porque se você acredita que o retorno dele está próximo, mas também acredita que deve atingir um estado de perfeição antes que ele volte, naturalmente terá medo de que seus pecados o mantenham fora do reino de Iar. Te entendo. E a dúvida nos leva a nos tornarmos insignificantes. Pelo menos enquanto o sistema de crenças de uma pessoa ensina a instilar medo e fazendo com que ela se sinta inútil, ela continuará tentando se sentir melhor consigo mesma. Essa é a chave para entender por que isso acontece, uma vez que a maneira mais fácil de se sentir melhor sobre suas próprias falhas e deslizes seria encontrar falhas em alguém que seja diferente de você. É aí que entram todas as críticas. Quando olhamos para a perfeição de Cristo, que como aprendemos nasceu com a natureza de Adão antes da queda, pois foi enviado para redimir o fracasso de Adão, e você pensa que tendo nascido com a natureza de Adão após a queda, você da mesma forma acha que deve ser perfeito também. Isso simplesmente faz com que você se sinta deprimido, desanimado e com medo de suas chances de ser salvo. Isso é verdade. Tal pensamento revela falta de confiança na própria salvação. Acho que essas pessoas não percebem, mas sim, isso é exatamente o que revela. Então, para se sentirem melhor sobre suas chances de serem salvos, é muito fácil cair na armadilha de encontrar falhas em outros crentes. E eu não estou me referindo a pessoas fora da convivência cristã, uma vez que lá não existe esse tipo de concorrência. A comparação e as críticas ocorrem dentro do convívio cristão. E se eles podem encontrar falhas em outros crentes, isso lhes dá certeza de que eles não são tão ruins assim. É isso mesmo. E sendo bastante honesto, eu já agi assim também. Eu também, que foi quando eu acreditava que tinha que alcançar a perfeição enquanto ainda era possuidor de uma natureza pecaminosa. Mas é aqui que fica realmente interessante. É muito fácil apontar e descartar como mundano qualquer um que não cumpra sua própria definição autoimposta de retidão. Mas o que acontece se alguém com padrões mais elevados que o meu surge entre nós? Uma das duas coisas vai acontecer. Ou você ficará convencido de que esse padrão ainda mais elevado é algo que você também deseja adotar, o que por sua vez lhe dará argumentos necessários para encontrar falhas em outras pessoas que não aceitam essa nova luz, ou a outra alternativa seria rejeitá-lo e acusá-lo por meio do padrão mais elevado, ao dizer que essa pessoa é legalista. Sim, eu já vi muito isso. Já estive inserido dentro desse cenário e, devo admitir, fiz isso também. Claro, todos nós. Se for um padrão que não queremos adotar, a maneira mais fácil de escapar de uma obrigação indesejada seria simplesmente taxá-la como legalismo. Mas o que ocorre é que o crente acaba buscando e apontando as falhas na vida de outros crentes, ao invés de dar a todos a liberdade em Cristo para seguir suas próprias convicções. Você diria... Bem, é possível que essa tendência tenha contribuído para a proliferação de diferentes denominações dentro do cristianismo? Isso é uma coisa que os incrédulos apontam como uma razão para rejeitar o cristianismo. Existem tantas denominações diferentes, dizem eles. Os cristãos não se entendem entre si. Como que isso poderia estar certo? Agora, eu estou me perguntando se essa tendência de encontrar falhas em outros cristãos é o motivo de existirem tantas denominações diferentes. Porque, como você está fazendo essa conexão? Bem, quando você acredita que deve alcançar um estado de perfeição antes da volta de Cristo, você está tentando uma impossibilidade. Nenhum de nós pode fazer isso enquanto ainda tivermos a natureza caída que herdamos de Adão. Portanto, o efeito emocional é a autoaversão. Muitos cristãos estão cheios desse tipo de sentimento. Uma vez que você faz com que as pessoas se odeiem por elas apenas fazerem parte de um determinado grupo, é muito fácil fazer com que elas direcionem essa raiva para todos os outros que não fazem parte de seu sistema de crenças. Mesmo dentro da própria denominação, isso faz com que muitos atuem contra alguns membros da igreja, sendo esses até acusados como mais mundanos, por não terem altos padrões, quando muitas vezes esses altos padrões são autoimpostos, ao invés dos verdadeiros padrões bíblicos. Isso é bastante perspicaz e isso leva a uma divisão indesejada. Às vezes, os pastores tentam promover a coesão e a unidade, dizendo: igrejas são hospitais para pecadores e não clubes de campo para santos. Como se isso explicasse o dano causado pelas críticas desenfreadas. Mas o que precisamos fazer é manter o foco na verdadeira mensagem do Evangelho, que é que quando Yahushua voltar para estabelecer o reino eterno de Yah, todos seremos dotados de naturezas superiores. Então, e somente então, estaremos sem pecado. Isso é verdade, e é muito bom saber disso. Então, isso responde do porquê da pergunta de Barbie. Agora vamos para como. E como já estamos cientes dessa tendência, como nós, como cristãos, podemos parar de olhar para os outros para nos sentirmos melhor sobre nós mesmos? Bem, a solução está na mensagem da testemunha verdadeira aos laodiceanos. Por que você não abre sua Bíblia, Chris, em Apocalipse e lê isso para nós muito que rapidamente? Apocalipse 3. Tudo bem. Apocalipse 3, versículo 14 a 18 diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Yahweh. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem és quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Nosso medo e autoaversão desviam nossos olhos de Yahweh para os outros. Queremos derrubá-los para nos levarmos em nossa própria opinião. Isso resulta em um orgulho espiritual, como também a uma atitude de que temos tudo de que precisamos, quando na verdade somos infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. E o que fazemos? Voltamos-nos para o Salvador e fazemos exatamente o que ele diz. Pedimos-lhe que nos presenteie com o ouro de sua fé, que foi refinado no fogo. Isso nos dará confiança no amor de Yahweh por nós, apesar de nossas falhas. Pedimos a ele as vestes brancas de sua justiça. Isso não fará com que mergulhemos em nosso orgulho ao nos considerarmos muito bons às custas de outros que criticamos. E pediremos pelo seu colírio. Mas o colírio não apontaria nossas falhas, tornando-nos ainda mais inclinados a rebaixar os outros para nos sentirmos melhor sobre nossas chances de sermos salvos? Quando somos presenteados com o colírio divino, nossos olhos passarão a ver como Cristo vê. Sim, o pecado se tornará odioso para nós, mas com o colírio amaremos verdadeiramente os outros como Cristo amou. Perceberemos que cada indivíduo foi moldado por suas próprias experiências de vida, lutando sob sua própria bagagem de crenças definidas. Aceitaremos todos como almas por quem Yahushua morreu, as quais são amadas pelo Pai. Certamente não diremos às pessoas de quem discordamos: eu te amo, mas odeio o seu pecado. Sim, eu não sei de onde os cristãos tiram essas coisas, pois Yahushua nunca disse a ninguém algo assim. Para a mulher apanhada em adultério, ele simplesmente disse: nem eu também te condeno, vá e não peques mais. Ele não lhe deu um sermão sobre suas más escolhas ou de como ela procedeu para cometer os pecados dos quais ela estava sendo acusada. E nós também não. Escutem isso, caros ouvintes. Não é nosso papel convencer ninguém do pecado. pois esse é o trabalho do Espírito Santo. Nosso papel é simplesmente demonstrar o amor divino pelos outros na forma como os tratamos. E isso foi o que Yahushua fez. Não precisamos desprezá-los, encontrar defeitos ou criticá-los por suas escolhas de estilo de vida, suas escolhas alimentares, seu... talvez a maneira como eles se vestem ou quem eles escolhem amar. Vamos deixar tudo isso nas mãos de Yah, porque é o trabalho do Espírito Santo convencer do pecado e não nosso. E ele não precisa da nossa ajuda. O Espírito Santo sabe exatamente como alcançar o coração e o fará da maneira mais bondosa e gentil possível. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Sim, essa é uma profecia do Salvador e é assim que agiremos também. Encorajar em vez de desencorajar. Construir ao invés de destruir. Saber que é o trabalho do Espírito Santo convencer do pecado nos liberta para amar e aceitar os pecadores, assim como Cristo fez sem repreendê-los sobre suas falhas. Isso é o que realmente mostrará o amor de Yah aos perdidos. E quando sabemos que Yahuar não espera que alcancemos a perfeição sem pecado, enquanto ainda tivermos nossa natureza caída, não sentiremos a necessidade de rebaixar os outros para nos sentirmos melhores. Fantástico! Isso é realmente o que é trazer luz do Evangelho para as pessoas ao nosso redor. Continue nos enviando suas perguntas, comentários e pedidos de oração. Nós sempre gostamos de ouvir de você. Basta acessar o www.worldlastchance.com/português e clicar no ícone Rádio WLC. A seguir, a Laura Lee trará a promessa diária de hoje. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Ar. Como oradora ministerial, eu gosto de ler sobre as várias maneiras que outros oradores conhecidos usam para ilustrar seus sermões. Recentemente, li sobre um palestrante motivacional, falando para uma grande multidão de centenas de pessoas que exibiu uma nota de 20 reais. Quem quer uma nota de 20 reais? Ele perguntou. Depois de algumas risadas esparsas e surpresas, toda a multidão ergueu as mãos. Tudo bem, vou dar essa nota para alguém, disse o palestrante, mas primeiro, e ele amassou com uma de suas mãos. Segurando a nota agora amassada no alto para que todas a vissem, ele perguntou, e agora, quem a quer? Mais uma vez, todas as mãos se levantaram. O palestrante então a deixou cair no palco e a pisou. A nota amassada agora também estava suja. Pegando-a, o homem perguntou, alguém ainda a quer? Mais uma vez, todas as mãos se levantaram. Olhando atentamente para o público, o palestrante disse, não importa o que eu faça com essa nota, imagino que vocês ainda não se importarão de tê-la, porque não importa o que eu faça com ela, seu valor permanecerá o mesmo. A nota apresentada no início valia 20 reais, ela amassada valia também 20 reais, e mesmo suja e pisoteada, ela ainda mantinha o seu valor. Seu valor não havia mudado independentemente do que havia sido feito com ela. O mesmo vale para você. Estamos vivendo em um mundo pecaminoso e às vezes coisas ruins acontecem. Também estamos vivendo com nossas naturezas decaídas. Às vezes temos que lidar com as consequências de más escolhas e más decisões. Mas independentemente do que aconteceu ou fizeram com você, e independentemente dos erros que você cometeu ou das escolhas das quais se arrepende, e independente das consequências com as quais você esteja lutando, seu valor permanece o mesmo. Na verdade, você é tão valioso que Yahweh estava disposto a dar à luz a um filho para resgatá-lo do pecado. Veja, o Pai não quer passar a eternidade sem você. Ele te ama com um amor que a própria eternidade jamais poderá expressar em palavras e, se você não estiver presente, ele sentirá a sua falta. Para seu Pai Celestial, você é a pérola de grande valor, o tesouro escondido em um campo que vale a pena sacrificar tudo para obtê-lo. O que quer que você tenha feito ou o que quer que tenham feito para você, você tem valor. Você é precioso aos seus olhos. Isaías 43, versículos 1 a 4 diz, mas agora, assim diz Yahweh, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou Yahweh, teu Elohim, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Eu gostei do estudo de hoje, Will. E nunca é demais reexaminar nossas crenças ou prestar atenção para as novas evidências. Como você disse anteriormente, isso confirmará nossas crenças e nos ensinará algo novo. E não precisamos ter medo de aprender algo novo, pois passaremos a eternidade aprendendo coisas novas. Você realmente acha que vamos aprender tudo deste lado da eternidade? É óbvio que não. Porém, pelo que observei, as pessoas tendem a ter medo de ouvir ou examinar novas ideias. É como se houvesse essa crença de que, se eles derem espaço em suas cabeças para considerar alguma nova ideia ou doutrina, eles estarão vagando em terreno encantado. Então, o diabo os pegará em suas armadilhas e eles serão enganados contra sua vontade e, consequentemente, estarão perdidos. Eu sei exatamente o que você está dizendo, pois eu também já me deparei com esse tipo de crença. Nunca é, na verdade, colocado em palavras, mas esse sentimento está lá. Mas deixe-me te perguntar, isso realmente soa como algo que nosso amoroso Pai Celestial permitiria que acontecesse? Seria isso possível? Não, nunca. Em Atos, Lucas conta como Paulo e Silas deixaram Tessalônica e foram para Bereia. Ele faz uma declaração interessante no versículo 11 do capítulo 17. Você poderia ler esse verso para nós? Ele está comparando os bereanos com os tessalonicenses e dá uma razão muito interessante para elogiá-los. Leia-o assim que você o encontrar. Ok. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Eu gosto dessa tradução. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Por quê? Eles permitiram que aquelas novas ideias e os novos conceitos que estavam ouvindo pela primeira vez lhes fossem apresentadas, não acreditando de início no que Paulo e Silas estavam pregando. Eles também não rejeitaram o que estava sendo exposto simplesmente porque era diferente de qualquer coisa que haviam aprendido anteriormente. Eles procuraram dar crédito ao que estava sendo dito. Eles estudaram por si mesmos, confiando no espírito de Iá para conduzi-los à verdade. Outras traduções dizem que eles eram de caráter mais nobre do que os tessalonicenses, tudo porque eles basicamente estudaram com a mente aberta. E é isso que precisamos fazer também. Muitas pessoas estudam novas ideias apenas para provar que elas estão erradas, e isso não é estudar com a mente aberta. Estudar com a mente aberta significa que você está disposto a obedecer se o espírito de Iá o convencer de que é a verdade, pois era dessa forma que os bereanos estudavam. E quando fazemos isso, podemos confiar em Yahweh para que ele mantenha nossas mentes seguras e não seremos enganados contra a nossa vontade. Isso é verdade. Podemos sempre confiar no amor do Pai por nós. Bem, nosso tempo acabou por hoje. Junte-se a nós novamente amanhã. E até lá. E lembre-se, Yahweh te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. A World Last Chance está comprometida em levar o Evangelho do Reino de Iá a todo mundo. Profecias e eventos atuais indicam que o Salvador retornará em um futuro bem próximo. E após a sua vinda, os santos serão brindados com a imortalidade. E o Reino de Iá será estabelecido aqui nesta terra. Não há tempo a perder. Aceite hoje o dom da salvação e permita que Yahweh o cubra com a justiça de Cristo. Este programa, bem como os episódios passados na WLC, estão disponíveis em nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção Rádio WLC na parte superior direita da página inicial. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade no WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em face do iminente retorno de Cristo. Você tem alguma dúvida bíblica sobre os programas WLC? Mande para nosso WhatsApp a palavra dúvida, seguida de sua pergunta. O número é 84 98831 10, 21. 84 988 31 10 21. Entraremos em contato diretamente com você para responder. Não tenha dúvida, a última chance é a verdade. Em todo tempo, onde você for, onde você estiver, em todo mundo, uma só fé. Uma só fé. O que você tem feito com a vida que recebeu do Criador? Cooperando com a missão Rede Fé, você estará indo por todo mundo e anunciando a salvação que o nosso Pai Celestial nos enviou. São milhares de pessoas que ouvem e precisam ouvir mais. E com a sua contribuição, muitos outros poderão ser alcançados pelo amor que foi colocado em seu coração. Ligue ou envie a mensagem "Quero ajudar" para o nosso número 83 987 46 2333. 83 987 46 2333. Junto com seu nome completo, endereço, data e valor que quer ajudar. Do Altíssimo somos cooperadores. Em Jó capítulo 34, versículo 11, está escrito: o Eterno retribui ao homem de acordo com o que este faz e lhe dá o que a sua conduta merece. Seja um mantenedor desta obra missionária. Leve salvação aos povos. Se você desejar fazer uma oferta de amor agora, o nosso número Pix é o número do nosso celular e o WhatsApp 83 987 46 2333. Rede Fé, compromisso com o Reino Eterno. Rede Fé, 24 horas por dia, transmitindo a palavra da verdade. Rede Fé, a sua rádio. Agora ficou mais fácil de contribuir com a missão Rede Fé. Anote a nossa chave Pix e coopere você também. 83 987 46 2333. 83 987 46 2333. A chave Pix da Missão Rede Fé é o nosso número do WhatsApp. Ligue, participe, coopere através da chave Pix da Rede Fé e vamos juntos levar o Evangelho a milhares de pessoas. A rádio te faz bem. Chegou o rádio do pregador. O rádio do pregador está de volta. O único que vem equipado com dois microfones para você soltar a sua voz e cantar. Para você soltar a sua voz e pregar. E com a função exclusiva de gravação. E mais, leitor de cartão de memória, pendrive e Bluetooth para você conectar o seu celular. Sintonia FM Digital. E pega muito bem a Rede Fé. Adquira o seu. Faça o seu pedido agora pelo WhatsApp. 84 988 31 10 21. 84 988 31 10 21. Se quiser, pague com cartão de crédito. Comprando rádio, você ajuda a Rede Fé a levar o Evangelho para milhares de pessoas. Testemunho e toda cura, milagre que ele te entregou. Pega as mãos e louva a Deus, o Senhor que te salvou. Rede Fé, tocando a palavra de Deus em todo o tempo, tocando a palavra do Eterno. Som de paz. É no seu limite que a vitória vem. É no seu limite que o socorro vem. É no seu limite. É no seu limite. Rede Fé, Rede Fé. O Reino Eterno. O Reino Eterno em primeiro lugar. Vamos deixar o amor encher os nossos corações. Vamos dormir em paz sem se preocupar com as confusões. Deus nos ensinou a amar a quem nos faz o bem, mas ensinou a perdoar a quem nos faz o mal também. O tempo todo, tocando a fé. Pode adorar e exaltar ao Rei dos Reis, porque Rede Fé, em todo tempo, sempre perto de você. quando perguntarem a rádio que você ouve, responda. Responda. Rede Fé 102,1. Fique ligado na fé. Com fé, com fé. Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Você está em sintonia ou conectado com a Rede Fé, a rede de rádios digitais do Brasil, transmitindo em multiplataforma para mais de 5 milhões de ouvintes e web espectadores em qualquer lugar. Na Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, em 102,7, 107,7 e 102,1. De onde você estiver, em todo mundo, pela Rede Fé Digital, redefé.com. São Paulo, Brasília, Teresina, São Luís, Maceió, Recife, Salvador, Curitiba, Florianópolis, Aracaju, Belém, Porto Alegre, Boa Vista, Rio Branco, Porto Velho, João Pessoa, Rio de Janeiro, Manaus, Palmas, Macapá, Vitória. Em todos os estados brasileiros, primeiro lugar em audiência. Baixe o aplicativo da sua região. Siga nas redes sociais. Rádio Rede Fé. Rádio Rede Fé. Ouça, compartilhe e seja livre. Ouça também Rede Fé Internacional. Rede Fé Internacional. 24 horas por dia. Baixe o app. Com fé, tudo é possível. Rede Fé. Rede Fé. Sua rádio. Nos quatro cantos da terra, onde alguém ouvir a palavra pela Rede Fé, libertação, curas, salvação, transformações de vidas. O poder que faz o impossível acontecer, operando em todos os lugares. E você, amigo da fé, mantenedor dessa obra, faz parte dessa história. Shalom, Adonai, amados. Aqui quem fala é o irmão Romero. Estamos juntos nessa batalha. Vamos sim levantar esses guerreiros da fé novamente. Só que vamos levantar os verdadeiros em que querem verdadeiramente comprometer-se com o reino. Para que a rádio não venha sair. Mas vamos sim trabalhar incessantemente. Estou junto nessa desde o início. Desde que eu conheci a rádio e passei a ouvir. E que eu não paro de ouvir. Porque é algo que o Espírito Santo do Pai tocou em meu coração para estar junto com vocês, com mãos dadas, nos altos e baixos, tá bom? Shalom Adonai. Rede Fé, indo cada vez mais longe. Com fé.